que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher. O mato é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele as cabrita pira, o Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol, todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá começando a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97. A partir de agora, em nome de Esser, construindo com valor. Em nome de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. E Engove, vai pra balada. Bom, Engove pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue no ar. O Estádio 97. Boa tarde. É, boa tarde, Domingo Gato. Boa tarde. Tudo certo aí? Mais ou menos. É, mais ou menos, né, mais seu ou Vento? Menos, não tá tão bom assim. Fazer o quê, né? Vamos começar, né? Já. Vamos lá. Antes de tudo, eu gostaria de pedir desculpas pelo mau resultado. Não e, tem que pedir desculpa, não. Dizer que não, fizemos não, o possível. Não, mas não dá contra juiz, contra tudo. Não sim, dá. Amigo, amigo, que beleza! Mas juiz de novo, nós vamos falar de juiz hoje? É, porra. Pera aí. Vamos falar de novo. Ah, não queima a largada. É, o Domingo falou de juiz. No Parmeira. Calma, a manchete é por último do Parmeira. Eu só falei uma coisa. Calma. O Domingo falou que o juiz roubou o Palmeiras. Vai chegar no Marcelo. É que tá ficando muito feio, tá ficando muito na cara, né? Tá ruim, feio, né? Tem umas coisas que tá muito na cara de todo mundo, né? Vamos ao tricolor. Tá tricolor! Senhores, hablé com o senhor Miguel Aydar. Tá difícil. La bola não entra, carajo. Olha a boca. Foi mesmo, porque eu vou falar uma. Olha a boca. Fala isso, foi 0-0, mas o jogo foi movimentado. Né? Pô, era pra ser 4-4. É, o jogo foi movimentado. Aí. Era pra ser 0-0, trouxe um pontinho. Se fosse jogo agora... de rebatida, hein, Mota? É. Oh, mas foi o importante é o seguinte: assim, foi um resultado justo, quer saber? Eu falo como São Paulino, porque é o seguinte: o São Paulo, no primeiro tempo, foi muito bem, no segundo, deu uma decaída. É, Thiago Mendes jogou muito, muito, muito. O menino novo que entrou, Lianco, jogou muito bem. O Daniel jogou muito bem. O Ganso jogou muito bem. Só que essa partida, o São Paulo, né, saiu de lá com uma derrota. Só que o São Paulo saiu com um grande prejuízo. Porque três jogadores importantes do São Paulo levaram o cartão amarelo, o terceiro amarelo. E o goleiro do Joinville pegou tudo, hein? Pegou e... Mitinho, meu Deus! Estamos preparando o sucessor, Mitinho. Como é o nome? Mitinho. Não chama o Renan Mitinho. Ribeiro. Muito bom. Pegou muitas bolas, olha, difíceis, viu? Então, foi a gente vai perder o Pato. Né? Luiz Fabiano não tem bola, Wesley menino. Vai perder. É, o Luiz Fabiano também não joga, porque ainda tá machucado, né? O Rodrigo Caio tá na seleção olímpica. O Kardec também tá fora. O Carlinhos. O Luiz Eduardo. O Lucão. Tá feio negócio, hein? O Mito pode voltar, né? A jogar. E o Osório vai ter que vir jogar lá na frente com o menino João Paulo. Certo. Né? O Centurion. Cara de égua maravilhoso. É, que também tá devendo. Mas o Claudinho, né? Inter meteu 6 ontem. É, e o... Olha o que tá acontecendo lá, hein? O Inter meteu 6 ontem, então, no coitado. Então, o São Paulo vai ter que... O São Paulo tá, pô, você vai contar mesmo, assim, os caras que estão fora, que estão machucados, tudo. É, 14... E o Inter vai vir embalado, 14, né? 14, velho. E o Inter vai vir embalado, monta, né? Um time RG faltando 14, cara. É, já passamos por isso. É, então, o São Paulo vai ter uma pedreira aí no sábado, né? Contra o Inter. Então, e aquela história. Mas hoje foi uma coisa boa. Foi a estreia do menino do Lincão. Sim. Né? Que eu gostei. Lincão, não. Lianco. Lianco, Marquinhos. Lincão, Lincão é o outro, zagueiro, é o Lucão. Pô. É. E eu também misturei os dois. Mas ele foi um bom menino, bom jogador. Bom menino. O Daniel também foi muito bem, né? Uhum. Então, o São Paulo aí teve dificuldade, mas foi um resultado justo, São Paulo. Boa. Fora, foi difícil, o São Paulo jogou, foi pra cima, mas o Pato e Michel Bastos perderam gols incríveis aí, que não poderiam ter perdido, né? Mas, João, mas faz parte a do última jogo. Defesa do goleiro Agenor, a e última. A queima-roupa, meu, né? Meu, aquela que ele, a bola ia super... Passar por cima dele, pegou, né? Pegou sem querer. Ali foi sem querer, né? Se o Agenor quiser reflexo. Jogar em time grande, tem que mudar o nome. É, Agenor não dá certo, não, né? Então, e o... E é isso, né? E hoje teve mais uma notícia aí que o São Paulo entrou, né? Na justiça contra a CBF. Pedindo 18 milhões de reais referente a jogadores que serviram a seleção desde 97. Salários, né, mano? De novo, né, mano? De novo. São Paulo é o único que tá nessa briga aí, porque... Todos deveriam. Já houve um pagamento, RG? Porque tem presidente que é o seguinte, em 99 e 2000, a CBF pagou o São Paulo por ter cedido os jogadores. Então, e agora o São Paulo tá cobrando de novo 18 milhões de reais na justiça. É, mas tem dificilmente vai arrumar alguma coisa. Tem isso se não for, mas... né? Isso não for, não vai arrumar nada, né? Agora, quando... Vilela Palmeirense tá aqui com a gente. Com todo respeito, mas, Mota, quando você faz esse comentário sobre o jogo anterior do São Paulo, e a gente sabe que o adversário do São Paulo era o Joinville, é porque o futebol realmente tá complicado. Do quê? Né? Joinville dá esse trabalho que? Todo. Sim, né? O resultado sim. O resultado ser justo. Mas o São Paulo tinha desfalques, né? Sim. Muito difícil. Mas é aquela coisa, né? Você tem que botar o juvenil do São Paulo e ganhar do Joinville. É, exatamente. Né? É, mas entendeu? Mudou, né? Parece que tá mudando a coisa. É, e a gente tem que começar a aprender a lidar com isso, né? É isso que eu tô falando. Você vê como o futebol mudou. O São Paulo tem uma grande dificuldade. Mas esses réis mortais, viu? Olha lá ele aí. Chegou. Boa tarde, ô bonitão. Boa tarde. Boa tarde. Tá animado? Por que esse sorriso, seu sarcástico? Por que esse apito na sua boca aí? Próximo. Por que esse apito, amigo? Próximo. Ó, saque@cbf.com.br. Começou. Então, hashtag mimimi. Tô com saco pra vocês, não. Daqui a pouquinho, hein, RG? Às 19h30, é a vez do Santos receber o Chapecoense. Tô confirmado aqui, o Dorival confirmou o time já. Vai a campo hoje. Hoje tem 3 pontos. Tudo pra ganhar 3 pontos, né, RG? Vamos lá. Vamos lá. Quem é Santos, hein? Chapecoense. Tudo hoje? Pra ganhar, fala, né, RG? É. Bem-vindo, bem, assim. Peixe, né? Assim, Vanderlei. Não é, né? Bom, Victor Ferraz. Tá indo bem. David Braz. Tá indo bem. Gustavo Henrique. Bom. E Zeca. Bom. Zeca. Thiago Maia. Bom. Renato. Bom. Marquinhos Gabriel na vaga do Lucas Lima. Boa. Tá indo bem. Geovânio. Bom. Ricardo Oliveira. Ótimo. E Neto Berola. Ô, RG. Livra meu Neto Berola, velho. Livra meu cartola. Vamos aguardar. O detalhe é o seguinte: o peixinho feio do Aquário. O peixinho feio do Aquário vai jogar hoje. Se ganhar, fica 3 pontos. Peixinho feio do Aquário é o Santos. Como assim, peixinho feio? Que porra? Porque ninguém acreditava. Desacreditado, né? Ninguém apostou. Começou na porque zona começou mal, né? Sim. Começou na zona do rebaixamento. Aquela coisa. Quem falou também, né? Aquela... chegou a começar na zona. Aquela coisa toda. Depois que entrou, né? É, aí ficou um tempinho e saiu. Pois é, você sabe como foi o desenrolar. É. E aí, pô, até fiz uma aposta com o Baixinho. É verdade. Ué, tem uma aposta aí, pô. É verdade. Agora, o detalhe é o seguinte: se o Santos ganhar esse jogo hoje, que deve ganhar. Fica um do Palmeiras. Não. Não é isso? Não, não. Não. Se o Santos ganhar esse jogo hoje, tem que ganhar, não tem desculpa. É, tem que ganhar. Vai jogar, né, em casa. Teoricamente contra a Chapecoense, ganharia, né? Teoricamente o Santos ganha. Se coloca em condições, esse mesmo peixinho feio, se coloca em condições de disputar com São Paulo, Palmeiras e Fluminense. E Flamengo tá chegando, hein? Muita gente não acreditava no Flamengo. Mas aí ele ultrapassa o Flamengo. Sim, mas tá na disputa, né? Hoje, né? Não, mas hoje ele já ultrapassa o Flamengo. Pode ser, com a vitória. Pode ser campeão da Copa do Brasil, que você não pode descartar, né? Sim, não, mas não, essa, né? Tô dizendo no Brasileirão. Tô dizendo no Brasileiro o que faz um campeonato longo, né? O que faz um time ter altos e baixos. Então, quando eu disse aqui que acreditava no Santos, Claro, ele não chegou ainda, ele precisa chegar, tudo isso que eu estou falando. Mas o detalhe é o seguinte, é que todos faziam o julgamento de quantos times tinham na frente do Santos para ele chegar. Sim. E não é essa a conta que se faz, de quantos times tem. Qual é a conta? Você tem que fazer a você conta. Você tem que ir ganhando. Você tem que fazer a conta dos pontos e da diferença de pontos. Porque entre esses times perdem pontos. Pois é, entre o seu objetivo exato. E você é isso. Por quê? Porque uma derrota, você cai 3 casas, você exatamente. Cai 4 casas, ah. Uma vitória você sobe 5. Você lembra não, do jogo da Palmeiras, vida? O Palmeiras até ontem era 4, caiu pra 6. Pois é. Uma derrota então, caiu 2 posições, custou 2 posições. E se vocês se lembrarem, o jogo que eu disse, que era o jogo da virada do Santos, foi Santos e Flamengo. Lá em Flamengo. É verdade. Que foi ali, aquele 2x2, né? A partir dali... Tava 2x0 pros caras, vocês meteram então, em batalha. Eu falei, era o jogo da virada. Exato. Pro Peixe, né? Então, exatamente. Pra você, lembra aquele jogo da vida, lembra que tinha lá? Você casou, anda pra trás 3 casas. Eu não lembro desse jogo. Divorciou, se ferre mais ainda que você perde mais dinheiro. Entendi. Anda mais pra trás ainda. Então é isso, Peixão. Né? Bora pra cima hoje, velho. Então tá certo. Bom, antes da gente continuar aqui, é só isso do Santos, né? Sim. Só isso, por enquanto, né? Então tá bom. Antes da gente continuar, esse é o Estádio 97. Eu dizer para os senhores que vem em nome da HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de Engov. Vai para a balada? Bom, Engov, para você, se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Em nome também de Eliar, muito além da partida. Em nome de Esser, construindo com valor. E o Benjamin vai falar desse novo produto aí no mercado, Fricol. É, vou falar do Fricol. Fricol é sensacional. Oh, pô, já usei em casa. Usou? Nossa, é bom, cara. Não falei? Bom, bom. Não falei pra vocês. Resolve. Tô usando todo dia e porque tem coisa que você compra, que você fala, pô, vou... Resolve. Tem coisas na vida que você compra, você fala assim, vou resolver o meu problema. Aí você fala, pô, não resolvi. Esse não, você compra e resolve. Mas eu vou... né? Impressionante. Mas resolve, eu vou te falar, cara. Mas eu vou te falar. É sensacional. Vou te falar, vamos quando o amigo Renato veio aqui a primeira vez, pra falar do produto, falei, é muito legal, mas antes de anunciar, eu vou testar. Resolve, né? Não, que é aquela coisa? Não, eu falei, vou testar, sabe vamos por quê? Ver, vamos ver. A gente não pode anunciar um produto que não é verdadeiro. Verdade, senão entendeu? Fica mal, né? Porque aí é chato, a gente vende um peixe num negócio mexendo e não por, é. Mexendo por e aí quando eu já tinha testado, eu falei, caraca, o negócio é realmente... Bom. É muito bom. Não é? Eu não deixar os daqui então, na rádio. Eu não fico falando de mexer. Não, né, não, eu também não, mas é essa, bom. Você resolveu. O trem é bom. Então, o negócio é o seguinte: nós estamos falando do Fricol. Fricol é um produto que nos Estados Unidos e no Canadá já estão fazendo há algum tempo um sucesso incrível. O que, que é o Fricol? O Fricol é um bloqueador de odor sanitário. Ele é bloqueador, gente. Não é aquele negócio que depois você faz lá o número 2 e aí você joga aquele spray lá que mistura tudo, uma coisa com a outra. Verdade. Fica a encomenda, como é? Fica pior que o soneto. A emenda ficou pior que o soneto. A emenda fica pior do que o soneto. Como é que funciona o Fricol? É um sprayzinho pequenininho que você pode levar na tua bolsa, na tua mochila. É pequeno, cara. É uma embalagem super legal. Você pega, antes de você fazer o seu número 2, amigão. Viu, seu Ben? Chega no banheiro, pega o teu Fricol, o teu sprayzinho, dá 5 borrifadas, né? Na água, no vaso sanitário, em direção à água. Só. Já vem um cheiro que é uma delícia. E aí acontece, você faz no número 2? Senta, sossegado. Tranquilo. Tranquilão. Pode levar teu tablet, teu celular, teu jornal. Palavra cruzada, eu gosto de fazer palavra cruzada. Só que aí que acontece? Quando você sai... Não fica cheiro ruim. Acredita nisso? Acredito. É o Fricol, velho. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes, você vai estar, vai na casa do teu namorado, o cara dá aquele... Você precisa ir no banheiro, você fica até com vergonha de sair de lá, né? Realmente acontece isso. Aquele banheiro que... Meu amigo Marcos passar, Gordon, hein? Eu falei pra ele hoje, para de ficar levando fósforo pra banheiro, porque isso aí não dá, né, velho? Marcos Gordon leva 6 caixas de fósforo. É, os caras... Aí eu falei pra ele hoje, leva o Fricol, que, rapaz... Ninguém passa vergonha, ninguém fica numa situação delicada. Acabou a saia justa. O Fricol você encontra em todas as redes de drogarias e farmácias do Brasil. E vai na minha, amigão. Amigão e amigona, viu? Que você pode deixar na bolsa, na mochila. É demais. Anotou o nome aí? Fricol. Pode ir na minha que você não vai se dar mal. Fricol, Dodozito. É verdade. E antes da gente partir para a próxima gremação, Mano vem com um recado, porque hoje já tem Jaca, né? Então, Mano vem com um recado importante de Bozano. Bozano? Ola. Não, ola, fala da ola, Domênico pode ser, Gato. Pode ser. Opa, é isso aí. Domênico Gato, você sabia que foi a Ola, a marca de camisinhas que inventou o Dia do Sexo? É, amigão, se você não sabia, fique sabendo. Dia 6 de setembro, 69, entendeu? 6 por causa do dia 6 e 9 por causa do mês de setembro. Que ou beleza. Seja, 69. Sugestivo, é ou não é? É, amigão, a gente dá uma bimba, hein, velho? Isso daí, velho, foi em 2008 que a Ola inventou o Dia do Sexo. E desde então a marca homenageia aquilo que deu origem a tudo, ou seja, o sexo, velho. Desde a época da antiguidade, o pessoal já gostava da coisa, velho. É, começou lá atrás com Adão e a Eva. É ou não é, Portuga? É, opa, tem gente que tá deixando de gostar, mas a gente permanece. Mas sabe o que é legal, Portuga? Diga aí, o dia, mano, do sexo, cara. É um dia importantíssimo pra sociedade brasileira discutir abertamente o assunto. Verdade. Mostrar o lado positivo do sexo. Isso. Quebrar tabus. Mas tem uma coisa que não se discute, tem que se proteger, né, mano? Claro, claro. Sempre. Tem que acabar também com aqueles preconceitos besta. E o mais importante, tem que disseminar o dia do sexo seguro também. Porque o sexo ele é importante, todo mundo sabe, mas tem que se prevenir, amigão. Você tem que fazer um sexo com segurança. Vamos disseminar o sexo seguro, tá certo? Então o dia do sexo é importante pra isso também. Se liga, amigão. Com a Ola, de balada never ends, velho. Viva a pegação. É isso aí. Aproveitando, Domênico Gato, vou falar também aqui, ó. O ouvinte que ligar no Estádio 97 e disser o seguinte. Ola, de balada never ends. Ou, ola. Gostei esse never. Viu? Gostei, never ends. Ó, o cara pode falar isso. Ola, de balada never ends. Ou então, ola, viva a pegação. O cara ganha um kit bem legal da Ola, Domênico Gato. Ou seja, bacana pra caramba. Ele, kit, vai ter, ele vai ter a chance de encapar a ferramenta pra dar uma bisnagada, velho. Entendeu? É isso aí, velho. Então anota aí, amigão, ó. Ola, de balada never ends. Ou então, ola, viva a pegação. Você ganha o kit, tá bom? Então tá certo, vamos lá, ô, seu Bento. E agora, seu Bento? Ah, vamos ao Corinthians. Scream for me, Corinthians! Foi isso aí? Ah, não. Vamos lá, vamos lá. Imagine. É, já? Tá bom, já era no videogame. Ouve, ouve, ouve, ouve. Vamos lá, Queen. Committed no crime. Vamos lá, Fred Mercury, canta. And bad mistakes. I've made a few. Calma, escuta, escuta. We are the champions, my friend. Vamos, Brasil! Vamos, Brasil! De novo, de novo. Vamos lá! We are the champions. Demais. Ó, o negócio é o seguinte, velho. O bandeirinha, o Fluminense reclamou. O negócio é o seguinte, quem é o Fluminense pra reclamar de arbitragem? Quem é o Fluminense, velho? O Fluminense reclamando. O Fluminense deve duas séries B. É verdade. Tá certo? Então, o Fluminense tá na série A por gratidão, velho. Tem que reclamar de nada, velho. Mas os outros tem que reclamar. Viu? Se o Fluminense tá roubando, porque tá demais. O Fluminense, velho, é um feio entrando no Vila Mix. Não pode reclamar de nada lá dentro. Antes de falar, antes de falar do Corinthians, só um detalhe dessa música. Isso é maravilhoso. Essa música é um espetáculo. Pô, maravilhosa. Mas essa música é sensacional. É a maior, tem a frase, uma das frases mais legais da história da música. Qual? De uma banda que reconhece num puta de um som desse. Os fãs, quando ele fala, se eu tenho fama e fortuna, eu agradeço a todos vocês. É essa música, ele fala isso. É demais isso. Agora, o Corinthians agora, eu vou te falar. Perder esse título aí, nós. O amor de Deus. Mas aconteceu alguma coisa estranha. Não, desculpa, gostei. Você falou vamos nós. Aí, vamos aí, Coringão. Você fala falou aí, nós, o seu Bento falou nós. É nós, o Bento é corintiano. Você falou nós, seu Bento. Não, não falei. Falou nada. Sim. Falou. Fala aí do Coringão, Bento. Fala aí, ele falou, nós vamos falar agora. Ah, mas falar o quê, né? A música já diz tudo aí, ó. Parabéns aí pelos 2015. A música diz tudo, não. Faltou o nome. Já era, né? Faltou o nome dos My Friends. Faltou. Quem é os My Friends? Quem são os My Friends, RG? Quem é os My Friends? Esses My Friends, eles ficam às vezes de preto, de laranja, de amarelo. Fizeram um uniforme em homenagem a eles. Hashtag mimimi. Vai chorar na cama, cara. O Fluminense tá reclamando porque o roubo tá de Fluminense. O Fluminense tá reclamando de nada. O Fluminense tá reclamando de nada. Inclusive, eu gostaria de elogiar aqui a postura aí do Diego Cavalieri, que é goleiro do Fluminense. Não foi só ele, teve o Cavalieri e o Anderson Moreira também. Bem, ambos, tá certo? Disseram o seguinte, não sei se vocês chegaram a acompanhar, não vi. Mas o próprio Diego Cavalieri saindo do campo, ele pegou e falou: erros de arbitragem acontecem, mas a gente não pode tentar tapar com a peneira a campanha que o Corinthians vem fazendo no Campeonato Brasileiro. Pô, não adianta querer tapar o sol com a peneira. O time do Corinthians tá jogando futebol convincente, tá jogando futebol agradável. O time do Corinthians aí, querendo ou não, doa a quem doer, merece sim ser campeão brasileiro nesse ano de 2016. 2016? Não, 2015. Isso. 2016 também será. É o quê? Possivelmente. Não, roubando desse jeito, você não. Roubando não, aquele, roubando não. Aquele gol, mano, foi muito impedido. Roubando não. Tava impedido ou não, vai, você é um cara coerente. É, por partes. O Corinthians, ele tava jogando muito no primeiro tempo. O Corinthians, ele poderia ter aberto uma vantagem enorme ainda no primeiro tempo. Ganharia o jogo de qualquer jeito. O Corinthians já tinha feito 1-0. Nos minutos finais, ali nos 10 últimos minutos, o Corinthians, ele teve uma bela chance com o Malcom, que ele saiu cara a cara com o Diego Cavalieri, ele acabou tentando dar uma cavadinha. A bola passou por cima do travessão. Teve um outro lance na sequência ali que o Danilo deu... o Danilo e o Jadson ali fizeram uma bela tabela. O Danilo chutou uma bola, passou beijando a trave ali, o lado direito do Diego Cavalieri. E depois, para fechar o primeiro tempo, ainda teve mais uma bela jogada do Malcom ali que ele chutou. E o Diego Cavalieri fez uma defesaça e impediu que o Corinthians tivesse ampliado o placar. Posto isso, aconteceu aí o segundo tempo. Fluminense, óbvio que tentaria alguma coisa, foi para cima do Corinthians, conseguiu algumas jogadas. Nessa jogada aí, aos 10 minutos... Foi um escanteio ali que veio da esquerda. Um jogador do Fluminense, ele resvala de cabeça, a bola sobra pro Cícero. Nesse lance, aí que eu vou criticar a televisão. Certo. A televisão, Portuga, ela detecta ali que o jogador Cícero, ele tá em condição legal. Muito! E não foi ali que aconteceu o impedimento. Não foi ali. Porque o Cícero, quando ele domina a bola, a bola escapa dele, vai um pouco pra frente, vai na direção do Wellington Paulista, mas que não... esse sim tava impedido. Esse tava, não fez nada. Mas parado. É que tá, Domênico. O jogador, se você pegar o replay, você vai analisar, ele faz um gesto, até pra sair da jogada. De quem não quer jogar, ele faz um gesto pra sair da jogada, mas o Bandeira lá do outro lado, encoberto pelo Cícero, ele viu que a bola vai na direção do Wellington Paulista, e o Wellington Paulista ali, que tá participando da jogada na visão do Bandeira, o Bandeira vai lá e assinala o impedimento. E na sua visão, ele participou? Eu acho que não. Do lance, o negócio é o seguinte, eu acho que o gol foi legal. Eu também, eu acho que o gol foi legal. O Bandeira, Domênico Gato. Eles têm que esperar acabar o lance, Domênico, independe. É assim ele esperou acabar o lance. Ele esperou acabar o lance. Na hora que o Cícero domina a bola, porque a televisão foi tendenciosa nesse lance. Esses caras aí estão mexendo no tiratém, mas esses caras são azantes. São sim. Porque, Domênico Gato, o Bandeira não assinala impedimento na hora que a bola vai pro Cícero. O Cícero tá em condição de jogo. Ele assinala quando o Wellington sai. O Bandeira, ele levanta a bandeira quando o Cícero domina a bola e a bola vai na direção do Wellington Paulista. O Wellington Paulista, aí cabe uma interpretação, Portugal. Tá. Por mais que eu entenda, eu, se fosse o árbitro, eu daria o gol. Então eu tá daria certo. O gol, ponto. É isso que eu queria ouvir de você. Mas você é um cara o árbitro ali, Portugal, ele tá meio que encoberto e ele deixa o lance pro Bandeira. O Bandeira, ele pensa da seguinte forma, certo. Ele fala, o que é participar da jogada? É você ir na direção da bola ou você se movimentar talvez ali próximo a ela? Mas porque o cara tem a visão do lance, mas, mano. Mas, RG, aquele lance é muito mais pro Bandeira. Não, mas é 3 metros pro Bandeira, é muito mais pro Bandeira. Mas é 3 metros. O negócio é o seguinte, você pega ali, por exemplo, na visão do Bandeira, na ótica do Bandeira, o que ele pensou foi o seguinte, falou, o cara ali, ele meio que... Ele faz um movimento, o Bandeira pode ter interpretado, falou, ele tentou chutar, aí ele viu que o Cícero tava em condições ali de chutar, ele deixou pro cara. Mas o fato dele já ter esboçado uma reação de chute, já tá participando da jogada. Eu não penso assim. Mas eu tô aqui tentando fazer o papel de advogado do Bandeira. Não, eu não acho que é justificar, Portuga, porque a regra dá margem pra que o cara pense assim. Eu não pensei. É muito fácil a gente julgar um lance desse, tá certo? Vem no slow motion. Porque a televisão coloca aí como se o cara tivesse errado o impedimento do Cícero. E não foi isso que aconteceu. É a movimentação do Wellington. Não foi isso que aconteceu. Por quê, RG? Mas não houve. Quando o pessoal vai falar do tirateima, Você pode ver a linha que a televisão coloca ali? É em cima daquele lance do Cícero. Não foi ali o erro. O erro foi na hora que a bola sobra. É, tá certo? No domínio pro bate. O Cícero vai lá e domina a bola. Isso. A bola parte na direção do Elton Paulista. E o Bandeira interpreta que ele tá em condição ilegal. Não vamos estabelecer esse ponto de vista. Vocês são muito mimimi, velho. Ninguém vai chegar ao Fluminense. Mas algumas questões. Todo erro contra o Fluminense é justificado. Algumas questões nesse lance, mano, tem que ser analisado e com frieza. Primeiro que é um lance que o árbitro está assim inteiro na jogada, o Bandeirinha está inteiro na jogada, e os caras que se comunicam com a arbitragem, que estão sentados não sei aonde, na casa do cacete, também tem como avisar e como participar desse lance. E segundo, esse é o grande erro. Hoje pela manhã, amanhã no comecinho da tarde, foram colocados na geladeira uma porrada de árbitro dessa rodada, da rodada de ontem. Tem aí uns 3 ou 4 aí. O do Palmeiras tá lá. Não, foi um monte. Aí eu, do Atlético Mineiro. Aí eu digo o seguinte: quando isso acontece, é muito ruim. Por quê? Porque a comissão de arbitragem reconhece que houve sim interferência e houve sim um erro. Sim. Então, se tá colocando o cara no, na geladeira. Tá assinando embaixo, quem é que vai ficar com o preju? É o time que perdeu? Porra, mas puta sacanagem. Só uma pergunta pro Mano. Mano, eu não sei se o Mano. Envolve o Fluminense. Só uma coisa, eu não sei se o Mano acompanhou a súmula do Marcelo de Lima Henrique, juiz de Atlético Mineiro. Calma, gente. Atlético Paranaense. O cara teve a manha de escrever na súmula: expulsei o jogador Marco Rocha porque ele socou o ar e disse: foi falta, pô. Você acha justo? Fala sério, Mano. Não pode. O negócio é assim, falando o jogo do Atlético. Calma. Que isso, velho? Por partes. Com relação a esse critério aí, não é o fato em si. A reclamação foi falta pô. Não foi por isso que ele foi expulso. Ele foi expulso pela intensidade da forma como ele reclamou da arbitragem. Mas foi falta no lance? Não foi falta. Eu achei que não foi falta no lance. Eu achei que não. É ridículo, né, mano? Vermelho direto. O jogador não foi direto. Ele já tinha amarelo. Mas ele tirou amarelo, mostrou amarelo ou vermelho? Não, mostrou. Amarelo, depois vermelho. Amarelo, depois amarelo e amarelo. Foi segundo amarelo. Porque o negócio é o seguinte também. Marcos Rocha, ele já tinha amarelo. Ele reclamou de um lance em que ele entendeu que ele sofreu uma falta e o árbitro não deu. Achei que não foi falta. Eu achei que não foi falta. O negócio é o seguinte: o jogador precisa ser inteligente. Você sabe, por exemplo, o árbitro não deu a falta, você tem que continuar jogando. Não vai voltar atrás, por exemplo, você. Ah, não foi falta, pô, é começar a socar o ar, fazer aquele monte de coisa. A torcida já estava inflamada contra o árbitro. O árbitro viu aquela cena. Se o árbitro não toma uma postura, o cara perde o jogo. E os impedimentos, então, mano? Os impedimentos, Portugal. Dois ali, ó. Principalmente com o Thiago Ribeiro, o Atlético Mineiro foi prejudicado. Sim. Mas na minha ótica, aquele lance lá do Vitor foi pênalti. Também. Pênalti. O do Nicão foi pênalti. Não, fora o lance do Nicão, que gerou polêmica aí, foi aquele lance aí que gerou o gol do Atlético Mineiro, o gol do Atlético Paranaense. Foi um lance ali em que o Vitor, Domenico Gatto, ele sai pra dividir a bola ali com o atacante do Atlético. O atacante do Atlético, ele ganha a dividida. O que questiona se essa bola tava em campo ou se a bola tava fora. Porque se a bola tava fora, se houve o choque e a bola tava fora de campo, não pode dar o pênalti. Não pode dar o pênalti. Mas a hora que o jogador do Atlético Paranaense adianta a bola e o Vitor toca nele, a bola ainda tá em campo. Tá um pouco pra dentro do campo. Tá quase próximo à linha, mas ainda tá dentro do gramado. Querendo ou não, se o cara vai dominar ou não, a bola tá em campo, a bola tá em jogo. E aquele choque ali é pênalti. É pênalti. Foi proporcional ao que o Fábio Costa fez contra o Tinga aqui, Corinthians e Inter aí jogando no Pacaembu. Que não foi dado. Agora, mano, só mais não uma foi pergunta. Dado, mas só foi. Claro, não foi tão assintoso assim. Mas foi proporcional aquilo ali. Houve uma obstrução do goleiro no atacante. Só mais uma questão. Houve. Você acha justo um juiz que é o primeiro jogo que ele faz na Série A, na 19ª rodada, no jogo contra o Atlético Mineiro, o cara só apitou Série C nem B. Mas, ô, Portuga, eu não tô aqui pra defender a arbitragem. Portuga, eu não tô aqui pra defender a arbitragem. Estranho, o nível da arbitragem brasileira tá péssimo. Demais. Mas eu sou contrário a dirigentes insinuarem que o Corinthians tá sendo beneficiado por isso. O nível da arbitragem tá péssimo. A gente já questionou aqui alguns lances que aconteceram. Santos e Atlético Paranaense teve um pênalti horroroso que o árbitro deu a favor do Santos. É que o Santos não tá lá em cima brigando ainda e ninguém comenta nada. Houve um lance aí parecido também na Vila Belmiro, um outro pênalti a favor do Santos ali que também foi absurdo e o árbitro deu. O Lucas Lima. Então, mas querendo ou não, RG, não se comenta isso porque o Santos não tá brigando pelo título. Mas o Corinthians não tem nada a ver com isso. Mas aí que tá. A gente tá falando você pega lá o Maluf lá do Atlético Mineiro, ele vive falando que o Corinthians tá sendo beneficiado. Você pega lá o próprio lá Nepomuceno. É Calil, né, Maluf? Não. É o Maluf. Eduardo Maluf, que é o diretor. O Calil hoje não é mais nada do Atlético. É, o Calil é torcedor. Hoje o presidente do Atlético Mineiro lá é o Nepomuceno. Tá certo? O Nepomuceno, ontem novamente ele veio fazer insinuações aí contra o Corinthians. Eu acho um absurdo. por mais, Domênico Gato, que tenha ocorrido alguns lances aí que o Corinthians, ele se beneficiou de fato, como o gol do Fluminense que aconteceu, na minha opinião, foi válido, é, mas isso não apaga a campanha que o Corinthians está fazendo. Eu acho que erros de arbitragem estão acontecendo rodada após rodada com todos os times. Está demais, está demais, mano. Então eu acho que tem que, primeiro, é, profissionalizar a arbitragem. Só isso vai resolver? Não. Está mais do que na hora da FIFA tomar uma vergonha na cara, aquele monte de velho com a cueca furada, é, de colocar tecnologia. Tem que implementar tecnologia no futebol. Já passou da hora. O futebol não pode movimentar milhões e milhões e milhões e rios de dinheiro e você ter, por exemplo, dentro de campo, único cara ali que é amador. O restante, todo mundo profissional. O médico é profissional, o jogador é profissional, o treinador é profissional. O único que não é profissional da área é o juiz de futebol. Ele tem que ser um profissional também. Eu sou a favor da profissionalização da arbitragem e sou a favor também de colocar tecnologia. Durante alguns anos aí eu fui contrário a essa ideia. Sempre achei que o futebol era legal por isso, sempre foi legal assim, não precisava mudar. Mas hoje, pela incompetência dos árbitros, tá mais do que na hora... E tá na cara que precisa ter tecnologia, gente. Tem que ter. Mas e essa sucessão de coincidências ou erros a favor do Corinthians que levanta isso, mano? Mas em determinados momentos do campeonato, Portugal, principalmente no começo, o Corinthians ele foi prejudicado. Aí ninguém fala nada. É que o Corinthians, como tá jogando futebol muito bonito, inclusive ontem me lembrou a Holanda na Copa. Mano, é verdade. Ah, Holanda pelo uniforme. O Corinthians de laranja, não. Tá certo? Não tá aqui, tá ali. Só gostou do uniforme, mano? Tá. Não, eu não curti, não, Otinha. Apesar de fazer uma homenagem legal aí pro Terrão. Mas eu sou contrário, eu sou meio conservador. Achei de lembrar o juiz. Achei o uniforme. A camisa bonita. Eu achei legal. Achei o uniforme legal. Uniforme bonito. Caramba, ou só a camisa. Respeito. Eu achei muito legal. Eu gostei da camisa, mas até porque, laranja e preto sempre é uma combinação que fica muito bacana. É. Bom, mas eu achei que só a camisa bonita. Inclusive aquele agasalho também que o Corinthians sentou, laranja, preto e laranja, é legal pra caramba. Bonito demais. Vai vender bastante. Só pra... Bonito demais. Agora, o juiz errou ontem. É. Eu também acho que errou. O impedimento logo do Fluminense foi legítimo. Chororou, mano. Mas que há um marketing. Tem que falar, pô. E há um marketing aí, uma campanha pra tentar desmerecer o talvez possível título do Corinthians. Tem sim, gente. Ué, mas não houve erros a favor do Corinthians? Acabei de falar. Não, cara, só esse. Não, mas não, eu acabei de falar que ontem, na minha opinião, o gol do Fluminense foi. Não, mas foi só ontem. Aquele pênalti do São Paulo, do Wendel, foi. Agora, quando há um erro pro Corinthians, é tudo tá um erro, tá multiplicado por 10, é peso mil. É porque tem vindo vários erros vindo, só pro Corinthians. Por exemplo, o Palmeiras não teve um pênalti ontem legítimo? Teve. Hã? Teve, o Goiás também teve um, eu vou falar sobre isso. Tem que se falar também. Só que o Palmeiras foi roubado num gol, né? Gol que foi... O Palmeiras teve um gol legítimo, não teve? O Palmeiras teve um gol legítimo? Sim. Não foi dado? O Corinthians não tem nada a ver com isso. Não, o Corinthians não tem nada a ver com isso. Agora, é preciso também dar o mesmo peso. É preciso dar o mesmo peso que o Palmeiras ontem foi tungado. Agora, se o Palmeiras não tá mais na briga pelo título, não quer dizer nada. Erro é erro. Mas teve um pênalti contra o Palmeiras também, o juiz não, deu. Também não teve. Não, mas se você pegar todos os jogos do campeonato, é dificilmente não ter erro. Mesmo, só que os erros estão sendo pro Corinthians, é verdade. Então, ele está sendo um peso absurdo. Porque o Corinthians. Mas é a diferença de pontos. Se o Corinthians estivesse em oitavo lugar do Campeonato Brasileiro, não teria peso nenhum. Agora, erro é erro. Então, mas sabe o time que acontece? Mas é a briga pelo título, bicho. Lógico que vai ser questionado. Eu sei que é erro. É a briga pelo título. Porque se o Atlético Mineiro é prejudicado e o Corinthians favorecido indiretamente... Aquele pênalti do Santos no 5x0, quanto foi? 5x0 contra o Avaí? Contra a Ponte? Qual foi? Lucas Lima. O Lucas Lima tropeçou no vento. Não, mas sabe o que acontece? Mas estava 4x0, era contra o Avaí. Ué, erro é erro. Então, o Atlético Mineiro está sendo roubado nas últimas 4 rodadas. Eu vou tentar explicar o que acontece. O problema... É que a gente vem com aquele discurso, sempre temos aquele discurso assim, mas o juiz erra nesse jogo, depois prejudica o meu time, não, ajuda aqui e depois prejudica. Esse é o que todos comentam. O problema aí nesse caso, roubo. E acho que por isso que se tem um discurso até maior com relação a isso, só para concluir, os últimos, acho que 4 ou 5 jogos do Corinthians, ele teve... Eu não vou dizer que roubo. Corinthians ganhou a Chapecoense, não foi pênalti. Então, mas teve alguns erros de juiz que foi pró-Corinthians. Vamos pôr assim. Pró-Corinthians. E o Atlético Mineiro, que é o time que poderia estar é o perseguidor do Corinthians, que estava até... Godoy vai também impedido. Falou deixa eu só concluir, gente. Deixa eu só concluir. Tá impedido. 4, 5 jogos seguidos que o Atlético vem sendo só prejudicado e o Corinthians só beneficiado. É isso que as pessoas estão colocando nesse momento. Então, não é um lance... Ah, agora o Corinthians foi ajudado, depois foi prejudicado. Depois foi ajudado, depois foi prejudicado. O que acontece com a maioria dos times, como sempre dizem por aqui. Então é isso, por isso que a mídia tá falando sobre isso. É só por isso, só por isso. Mas, ô Domênico, eu discordo. Você entendeu, em alguns lances, não é porque... alguns lances, o Corinthians ele foi prejudicado também. Se fosse qualquer time que tivesse na frente, com mimimi. O Goiás tá pra cair? O Goiás estava ontem na zona do rebaixamento. Ué. Hoje não tá mais. Ganhou do Palmeiras de forma, no meu ponto de vista, uma forma ilegal. Então, porque é ontem preciso... o resultado, o Palmeiras e o Goiás, viu, Mota? Só pra terminar, Dudu, não, só pra você ver. O Palmeiras e o Goiás ontem foi igualzinho o São Paulo e o Joinville. É empate, mas com muitos gols, é preciso, muitos gols. Então, o cara fez uma jogada assim, ali, mas né, é preciso. Foi golaço, é preciso dar a mesma ênfase do erro pra esse jogo. É porque mas a gente tá falando da arbitragem, então, mas arbitragem. Só que para o Corinthians, o pessoal fala pro Corinthians porque quem tá disputando o título poderia ser o São Paulo. Se fosse o São Paulo e o Atlético Mineiro, tem o Palmeiras. Não tá falando, olha, o São Paulo tá sendo beneficiado. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Corinthians Chapecoense foi 3-1, né? 3-0, 3-1, né? Uhum. Honestamente, aquele pênalti não foi. Vocês acham que não foi? Meu. Qual pênalti foi? O pênalti contra a Chapecoense, que o terceiro gol. No final. Não tô lembrando da jogada, agora gente, preciso lembrar. Não foi pênalti. E contra o Havaí? E contra o São Paulo? Mas também, eu acabei. Mas teve erro contra a Chapecoense? Contra o Sport teve. Não, o Chapecoense não teve erro. Não, contra o Sport. Muita gente questionou, falou assim: tá armado porque o pênalti no Rildo não foi. Absurdo, viu? Não foi pênalti. Foi pênalti. Um monte de gente disse. Eu acabei... O Rildo adianta a bola de cabeça e toma o tranco. Eu acabei de falar, eu falei no dia, o pênalti do Wendel, pra mim, foi escandaloso. O Tite falou, eu também acho que foi um erro. E o gol do Fluminense ontem, também acho que foi gol legítimo. Agora, esses dois erros, pra mim, são absurdos. Agora, tem erros tão quão absurdos ou mais, que não se dá ênfase porque não é contra o Corinthians. Que se não criou uma campanha. O está em primeiro, tá se criou. Em segundo, erro mesmo. Erro é erro. Ou nós estamos discutindo. Quer dizer. Nós estamos discutindo tudo. A arbitragem. Não, nós não estamos discutindo. Aí você está falando. Ah, o Corinthians é perseguido pela arbitragem. Nas entrelinhas, você quer dizer que há um esquema. há um esquema para favorecer o Corinthians a ganhar o título. É isso. Agora, se você pega os números do Corinthians e fala da campanha que o Corinthians está fazendo, gente. Olha quantos gols o Corinthians tomou. Olha os números da campanha do Corinthians. O pênalti do Lucas Lima contra o Santos. Ah, tava... A favor, eu acho legal... Hã? A favor. Eu acho legal os argumentos. Ah, mas tava 4-0. Ah, mas dois times que não brigam por nada. Então, como não? Então, o erro... Tem nada a ver. Eu acho que não. Então, RG, é isso que eu tô falando. O Palmeiras ontem teve um gol escandalosamente mal anulado. Ah, mas... É que tudo que é contra o Corinthians potencializa. Não é tudo contra o Corinthians, eu só acho que é uma campanha, caso já pronta, se o Corinthians for campeão brasileiro, aí vão vir com aquele papinho. Ah, então não houve erro, então, na sua concepção. Puta, mas o bicho é... Eu vou te falar. Ah, eu sou burro. Não. Eu sou burro. Não, eu pensei... Você tá falando, tô fazendo você uma campanha... Você é surdo! Tá fazendo você uma campanha. É surdo! Eu acabei de falar. E eu tô acabando de falar. Você falou, não tem erro. Tem erro pra todo mundo. Bom, então não é campanha. Então não é uma campanha contra lógico o Corinthians. Lógico que é uma campanha, porque o Corinthians... Pra mim, os dois únicos, os dois... Então, vou falar a mesma coisa, então deixa de mimimi. Deixa de mimimi, os que únicos... campanha não. Ah, pode falar, não dá, meu. Pode falar. Não dá, pode falar, esse cara... Eu tava ouvindo o programa ontem. Tá, esse cara tá ficando tão chato, insuportável. Mas você também. Pera. Tá histérico. Pera, não é isso. Você tem uma dificuldade de compreender. Eu tô falando calmo. Vocês que não aceitam opinião contrária de vocês. Não é opinião. Eu tô... Pera, não vai adiantar. Cada um tem uma opinião, não adianta. Um tem uma opinião, o outro tem uma opinião. E não adianta querer mudar a opinião. Não é verdade, ô seu Bento? Não é verdade, seu Bento? Calma. Tá saindo no ar, calma. Calma. Chama lá que não vai brigar. Calma, vocês estão loucos. Calma. Seu Bento, fala, seu Bento, no microfone, por favor. Vamos falar de Deus, Domênico. Vamos lá, segue. O placar do Estádio 97 informa... em Goiás, terra de dupla sertaneja. Todo mundo que vem de lá faz música pra chorar, né? O Palmeiras foi lá, aproveitou o embalo e chorou junto lá. Goiás 1, Palmeiras 0. Desde 2010 que não ganha do Goiás. Eu acho o seguinte, Domênico. Tá bom pra caramba, velho. Podia ser pior. No passado foi 6, no retrasado foi 4. 1 a 0, tá de bom tamanho. Tá evoluindo, evoluindo. Soletre. Ano que vem, ó, vai buscar um empatezinho lá. É, seu Bento, que coisa, hein? Não foi gol do Eric, Domênico. Não foi gol do Eric. Ah, mas você nem tava olhando, eu tava mais preocupado em ganhar o jogo, viu? Deve doer pra vocês, mas o Goiás fez barba e cabelo, né? Ganhou lá e aqui. Que coisa, né? Freguês do Goiás, hein? Vem ganhando desde 2010. Não, ano passado nós ganhamos o primeiro turno. Quando tava ruim, que deu desgraça, mas o Palmeiras ganhou 2-0 aqui, cara. É, mas bom, lá faz nada. O problema é que não ganha lá. Exatamente. Esse é o problema. Acho que 2010, faz mais 10 anos por aí, 2011, que não ganha lá. Pô, dos últimos jogos aí, o Palmeiras perdeu 5 seguidos. Nos últimos 7, parece que perdeu 5. Não. Né? É, dos últimos 7. Ganhou do Flamengo, você tá louco? Que dos últimos 7, perdeu 5. Não só somando com o jogo do Flamengo. Nos últimos 7 jogos, quase o Palmeiras. Bom, agora é se preparar aí pro. O Palmeiras tá muito inconstante, cara. Muito inconstante. Então, não tá bom. É. Deixa eu ver aqui. Vem aí. Então, o Palmeiras ganhou 2, Português, tá louco. Então, dos últimos 7 jogos. Dos últimos 5, tem 3 derrotas e 2 vitórias. Dos últimos 7 jogos. Como é que. Olha só, perde, ganha, perde, ganha, perde. Os últimos 5 é isso. Perde, ganha, perde, ganha, perde. Então, assim, time inconstante não consegue ganhar nem campeonato e não consegue conseguir nem vaga de Libertadores. Eu não sei o que acontece, cara. É incrível. Um jogo joga muito bem. O outro joga mais ou menos. Ontem, até que o Palmeiras não jogou tão mal como dizem. Não, não. Não jogou mal. Não, jogou o Palmeiras ontem foi garfado. Porque um gol, gente. Tem que parar com esse negócio aí de falar que tá tudo certo e achar que juiz tá tudo certo. Desculpa, cara. Depois de 2005, daquela volta de jogos lá que teve lá. Não que foi comprovado. Nada. Foi comprovado que um juiz estava envolvido em resultados e se voltaram 11 jogos. Depois daquilo, você não pode confiar plenamente que tá tudo certo. Desculpa, eu não sou bobo. Eu não sou bobo. Agora, claro, um time às vezes ele é beneficiado, outras vezes não. Teve um ouvinte aqui que veio falar que eu ia começar o meu choro, mas que tinha esquecido do Flamengo, sabe? Que teve pênalti, não sei o quê, do Palmeiras e Flamengo aqui. Gente, eu não falei em momento nenhum que não teve pênalti contra o Flamengo e Palmeiras aqui. Só que eu acho o seguinte, na somatória... Aí que tá, isso que é perigoso. Dos erros seguintes. Na somatória de coisas, se eu pegar os erros que tiveram contra o Palmeiras, meu Deus do céu, só teve erro contra o Palmeiras. Ué, não é choro, é só olhar e analisar o futebol. Todo mundo chora porque Palmeiras, adorei, sim, porra. Palmeiras ganhou do Flamengo e teve lá, segundo algumas pessoas, que foi pênalti. Os juízes falaram, teve dois juízes que falaram que não foi. Lá acho que até daria. Do Pérez e o Pará foi. Sim, o outro não. Do Guerreiro não, mas do Pará foi. Do Guerreiro não, o Guerreiro se jogou plenamente, tá na cara, é só olhar a imagem. Foi pênalti. Não adianta brigar com a imagem. Do Pará tudo bem, foi. Agora o Portuga. Diga. Tudo bem, pegam só esse jogo. E lembrem de outro jogo que o Palmeiras foi beneficiado. Agora, eu lembro aí de um 7-8 que o Palmeiras foi prejudicado. A única coisa que eu digo... E assim, não, só quero ficar pra concluir. Não vem com esse papinho, não, de que uma hora é beneficiado o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Sim. Eles estão sendo muito mais prejudicados do que beneficiados. E o Corinthians com erros a seu favor. Não, mas eu não quero saber do Corinthians. Eu não quero saber. Eu acho que o Corinthians não tem nada a ver com isso também. Eu acho que não é... Eu não acredito nisso, conspiração. É uma cretinice sem tamanho. Explica isso pro Mota. É uma cretinice sem tamanho. Mas eu não falei que tá tendo conspiração contra o Corinthians. Não, mas não falou isso. Eu não acredito em conspiração porque tem que ajudar, porque tem que... Não, também não. Acho que eu acredito em ruindade. Sabe por quê? Quem usa esse termo aí, Domênico? O campeonato tá dirigido pro Corinthians. O cara que tem essa mentalidade idiota, ele precisa saber o presidente da CBF, o Marco Paulo Del Nero, é desafeto do Andrés. Não tem nem nexo pensar nisso. Mas a juizada que é o problema, tem nexo, gente. Tem nexo. Tem que ser tão cretino pra pensar isso. Mas o problema é o Sérgio Corrêa, mano. Alguma coisa tá errada no campeonato. O problema não é nem Marco Paulo Del Nero. Mas alguém tá fazendo coisa errada. E outra, Marco Paulo Del Nero não pode nem sair do Brasil, pô. Que é um medo. Então, assim, falar o quê, né? Credibilidade zero, né? Não dá. FIFA, CBF. Se o cara não consegue acompanhar a seleção porque tem medo, vou falar o quê desse cara? Desculpa, não é porque ele foi conselheiro do Palmeiras que ele vai ajudar. Não ajuda porra nenhuma. Eu não sei quem tá errado, mas alguém tá errado. Alguma coisa. O que eu quero é chegar na conclusão final da coisa pra não ficar extenso o negócio. Ontem, o jogo do Palmeiras, o resultado mais normal seria um empate, porque foram criadas jogadas distintas de ambos os times. O Palmeiras perdeu suas chances de matar jogo, o Dudu perdeu algumas oportunidades. O Gabriel jogando muito bem, como sempre, ia fazer um golaço ontem, cara, que vocês acho que não assistiram. Mas ele deu uma puxeta meio de chaleira e deu um chapéu no cara e bateu, queria fazer um golaço, velho. Ele puxou, ele dominou. E aquele lance que ele não tinha campo, ele deu um rolinho no cara, quase perto do gol aqui, não, sem ângulo nenhum, ele deu um rolinho no cara, uma jogada maravilhosa. Esse menino é muito bom e ele tem futuro. Agora, isso é muito bom e o time pode crescer depois muito com esse menino. Agora, resumindo tudo, o resultado mais normal seria um empate, né? O que não aconteceu porque também, né, o Bandeira lá, meu Deus, hein? Porra, velho, é ruim esses caras. Agora, quando tem esses danos, por isso que eu digo sempre aqui, pra minimizar ou para acabar, ou se minimiza ou acaba. Não tem meio termo aqui. Tem que entrar, eu já venho falando isso há tantos anos, cara. A tecnologia tem que invadir o futebol. Chega desse papinho de que, o futebol vai ficar chato, porque vai parar... Para, tem que parar, porque os caras são ruins demais. Senão vai me dar a impressão que estão querendo beneficiar mesmo. Se não acontecer também o que eu estou falando aqui, que tem que fazer, vai me dar a impressão que os caras querem ajudar alguém mesmo. Aí não dá. Vai fazer o quê? Tecnologia não parte da CBF, isso aí é uma determinação então, da FIFA. Mas tem que fazer um campeonato decente, tem que melhorar, os juízes são ruins, não importa a CBF. A CBF como tem não que importa, fazer. A CBF não, vai ter que acatar as determinações da FIFA. Mas faz um campeonato, o campeonato é nosso. Mas, ô, mano, não é assim, não é regra. Tá louco. E não é nem a tem FIFA, é o Gord. Então, tem que pedir primeiro pra que eles revisem isso daí, porque é uma imbecilidade, uma cretinice não colocar tecnologia. É porque eu vou dizer uma coisa pra você. Usaram na Copa e usaram no Mundial, quando o Corinthians jogou contra o Chelsea, aquele sensor na trave, mas é pouco. Então, teve é gol, pouco, quem não. Teve gol dentro, os caras não deram. Mas peraí, gente, tem uma coisa que eu... Na Copa deu. Mas no campeonato experimental. Mas no campeonato que o Flamengo chutou a bola na trave, entrou e não deram. Tem jogo que o quarto árbitro influi. Eu vou lembrar de um jogo do Barcos. Sim, Barcos, isso. Então se tem jeito que o cara de fora fala, por que, que ele não fala todo jogo? Ou fala quando convém? Aquele jogo lá do Palmeiras, você lembrou bem. Teve um ouvinte que mandou esse e-mail aí, bem lembrado pelo senhor. Cara, eu não entendo. Aquele gol do Barcos. Não é, mano. O quarto árbitro, Internacional e Palmeiras, pô, ouvinte lembrar bem. Teve um gol do Barcos com a mão. Que o juiz tinha dado. O quarto árbitro falou no ouvido dele, ó, você tá fazendo merda. Demorou pra caramba pra começar o jogo. Ele voltou atrás. Ontem, com todo respeito, mano, eu vou ser bem sincero. E deu cartão pro Barcos. Eu vou te ser bem sincero, mano. O Fluminense, ele ia perder o Corinthians. O Corinthians não precisa disso. Ia perder. O Fluminense é fraco, mano. Agora, é claro que a estimativa de vida de alguém é de 80 anos, mas você não pode matar ela com 30. Deixa o jogo. Se empatou, faz jogo. Se tem interferência de fora, por que que não tem sempre? Parece que é má vontade. Isso aí. Falou tudo. Nos últimos 4 jogos, velho. Parabéns, velho. Numa boa, velho. Eu não mas tô quem acusando influência ninguém. De mas fora? Tá demais. Não pode haver influência de mas fora. Mas houve com o Palmeiras. Você não lembra do lance que eu tô falando? Mas não pode haver. Pela regra, não pode haver. Mas eu tenho que ter alguns lances. Então a má fé, você entendeu, mano? Se tem 11 e não tem outro, a má fé. Você fala assim, gritar, gente. Tá uma gritaria. Você falou assim, precisa da autorização da FIFA pra poder entrar a tecnologia. Tudo bem. Só que nesse jogo, bem lembrado, né? Muito bem lembrado, parabéns. Tem por fora e por dentro, não? Teve interferência de um quarto árbitro que viu na televisão a mão do Barcos. Não só nesse isso, na expulsão isso. Do Dudu, contra, na expulsão do Tolói contra o Palmeiras. Isso, o cara que viu. Exatamente. Isso não foi agora, não. Faz uns anos aí, hein? Por que que tem quando convém? Teve um lance aqui, Fluminense, se eu não me engano, Fluminense e Chapecoense jogando. Quando convém, vale. Quando não convém, não vale. É, teve um lance do Fluminense aí que foi anulado. Jogo de manhã. E todo mundo questionou. É uma possível interferência externa. Ou seja, que alguém teria apitado pro árbitro lá que o lance estava irregular e ele acabou voltando atrás aí num gol que o Fluminense fez. Mas isso daí, Domenico, fica muito na base do se. Não tem como a gente provar que houve uma interferência externa. Isso daí é muito naquele negócio do achômetro. Mas você lembra do lance do Barcos que eu tô te falando? Eu lembro, mano? Portugal. O que te pareceu? Falando sério. Mas a questão não é parecer. Uhum. Eu posso achar que... Falar, esse cara tem um jeito de ladrão. Mas não posso falar que aconteceu. Sim. Se eu não tiver uma prova concreta de que aconteceu... Bem, concordo com você disso aí. Não tem como a gente chegar aqui, cravar e falar... Aconteceu uma influência externa. Esse lance do Fluminense com a Chapecoense... Eu posso achar uma série de coisas. Mas eu não posso chegar no ar, tá certo? E expor... Um negócio que, teoricamente, eu não tenho provas pra concluir o que eu tô falando. A expulsão do Sheik contra o São Paulo, o juiz tinha deixado o jogo seguir. Ele voltou porque alguém falou alguma coisa pra ele. Mas se alguém tivesse falado alguma coisa naquele lance, teriam que ter falado que o Tolói pisou no Sheik antes do Sheik dar um transa pé mas nele. Mas alguém fluiu, mano, o jogo ia seguir. O que eu fico puto é que, de repente, se alguém fala no ouvido do juiz alguma coisa, por que que não se fala sempre? Ou por que um jogo fala e o outro não fala? São critérios diferentes. E aí te dá margem de você começar a achar alguma coisa. Eu, desde 2005, sinceramente, eu não posso chegar aqui e afirmar que existe alguém que que esteja passando algum dado aí que o juiz não tenha visto. Mas são critérios totalmente injustos, mano. Mas teve um, isso aconteceu com o Palmeiras e Internacional naquele jogo, sim. Então, mas é que tá, ô Domênico, aconteceu na sua suposição. Mas a gente não pode chegar aqui. Não, não é suposição. Claro que é. Alguém afirmou. Já tinha dado gol, já ia começar o jogo. Mas alguém, chamaram o juiz, você não lembra? Mas, Domênico, o fato da gente achar que isso pode ter ocorrido, não quer dizer que tenha ocorrido. O que você achou? Tem? Como não tem? O seu achômetro. Mas, peraí, alguém se manifestou falando, eu avisei o árbitro, eu tava de fora, vi o replay, não, avisei o árbitro. Vamos lá. Pera. Mas não é questão de ser coragem, isso aí não é prova. O fato de eu achar alguma coisa não é uma prova concreta. Sim, ok, então tá, esse jogo, pra refrescar a memória, porque às vezes não, as pessoas não lembram. Lembra do jogo. Aconteceu o jogo, o gol da mão, O juiz não viu, deu gol. Colocou-se a bola no meio do campo, foi começar, foi pra dar a partida. O juiz falou, para, espera, venho até aqui embaixo. Conversou com o quarto. E falou assim, para, não foi gol. Aí correu todo o jogador em cima do juiz. Não, como não tem influência externa, mano? Domênico, eu não posso chegar aqui. Domênico, eu não posso chegar aqui e afirmar, falar, alguém que tava fora do estádio ou tava em outro setor. Não, mas teve influência do quarto árbitro. Mas é que tá, o quarto árbitro, ele é árbitro também. Quando a gente fala de influência externa é quando tem alguém, por exemplo, aí numa cabine vendo o replay e avisa o quarto árbitro. Falou que tinha uma televisão ali que tava mostrando a televisão, todo mundo mostrou. Então, mas é que tá, Domênico, quando o quarto árbitro ele vai lá e passa alguma orientação pro árbitro, a gente não pode falar que foi uma interferência, tá certo? Até pode ter sido uma interferência, mas é de alguém que faz parte do quarto do quadro de arbitragem. Ele é o quarto árbitro, mas ele também é árbitro. Quando a gente fala de interferência externa, a gente tem que assimilar, talvez, aí, pensar que houve uma ajuda de alguém que está ou dentro do estádio ou fora dele, que tenha visto um replay e tenha passado essa informação pro quadro de árbitros que estão ali dentro do gramado. Isso daí sim é uma interferência externa, mas eu sou a favor disso. Eu já acho que já passou da hora da FIFA começar a colocar a tecnologia no futebol. Tá ficando feio. O futebol, ele precisa sim, tá certo? Ser justo. Quanto menos assim como erros, qualquer melhores, outro esporte, né? Assim como qualquer outro esporte. Eu acho que a justiça faz parte de qualquer esporte. Eu acho que é legal quando um time ganha por mérito. Sim. Agora, a partir do momento que começam a acontecer erros consecutivos e ninguém toma uma providência, e achar que profissionalizar a arbitragem vai ser a grande solução, também não será. Eu acho que a tecnologia tá aí para ajudar todo mundo e eu acho que ela deve ser utilizada sim, concordo. Bom. É isso aí. Vamos dar sequência aqui no programa. Só lembrando uma coisa muito importante aqui, que é o seguinte, RG, quem ligar aqui dizendo assim, ó, só a nova linha Bozano me garantiu um barbear fenomenal, ganha um kit da Bozano. Sim. E lembrando que hoje nós vamos ter o Quiz Eliar. Primeiro ouvinte que acertar as respostas por aqui vai ganhar uma bateria Eliar pro seu carro instalada, hein? Não vai ficar de fora dessa partida não, hein? Daqui a pouquinho então, tá bom? Lembrando também que tá chegando aqui o Estranho no Ninho. Estranho no Ninho é Rubens Jacome Júnior. Ele tem 52 anos, é economista lá do Jardim Guarani, em Campinas, e torce pro São Paulo. E ele está aqui como Estranho no Ninho, né? Porque ele fez a promoção Fechamento do Resort. Tudo bom, Rubens? Boa. Tranquilo? Tudo beleza, tranquilo. E aí, assistiu o jogo do São Paulo ontem? Gostou? Olha, mais tá difícil menos de gostar do jogo do São Paulo ultimamente. É, foi mal ontem, é? O empate foi até justo, mas sempre com sofrimento. Mesmo quando ganha, tem gerado sofrimento. E tá sempre alimentado, né, Dodô? Por quê? Rubens, por quê? Já come, né, velho? Ah, já sensacional! Meu Deus do céu. Sempre tranquilo. Tem bom tempero. Sempre muito bom. Tá certo, Jacome, ó, você é o Estranho Ninho, fica aí à vontade pra conversar do São Paulo, com o Motinha, com os ouvintes aí que vão participar, tá bom? Maravilha. Tá bom? Tô muito feliz de estar aqui. Bom, que legal. Boa, Belinho. Sensacional. Show de bola. Vamos lá para as ligações, 32847097. Vamos começar então com o Momento Sem Parar, porque hoje nós vamos ter uma jaque, então já vamos mandar o Momento Sem Parar do estádio. Três ouvintes na sequência, vai sair e curtir um barzinho com seus amigos? Use o app Sem Parar Táxi. Olha o Azul Botogana aí, ó. Já tem ouvinte para participar, alô? Alô? Quem fala? É o William, Dodô. Ô, William, tudo bom? Beleza, Dodô. William do que é o nome completo? William Matos Santos. William Matos Santos? O que foi, RG? Não, tá chuvas esparsas na cabeça do RG. Tá garoando, velho. Parece a pantera cor-de-rosa, chove em cima dele. É. Não, tá garoando aí, não. Porra, tá pingando aí, não. Não, aqui dentro. Mas tá pingando aí? Se tiver pingando, eu desligo, hein? Não, tá tudo certo. Ô, William, desculpa, é que tava com um probleminha. Foi só um ácaro. É um ácaro. Olha que ácaro gordo esse, hein? Oh, mas tem os ácaros dele ar-condicionado aqui. Aí, os caras crescem, uns ácaros crescidos. Pô, aí, tem um ácaro aqui do tamanho de um gato siamês, velho. Parece um Grêmio. É verdade. Ô, velho, e aí, quantos anos, cara? 26. 2.6 hoje, RG. É, cuidado, hein, cara. Cuidado com o quê? Depende. Do quê? Ele falou que mata o Santos, velho. Ah, sensacional. É, não pode, né? Igual aquele da caninha. Tá certo. E também se matar o Santos, como é que vai? Joga você pra quem também? É, deixa o Guia quieto lá. Deixa o Santos lá. Oh, e joga hoje, hein? Ô, velho, e qual que é o bairro que você mora? Eu moro no Ferrazópolis. Ferrazópolis, velho? Se é o que eu conheço, é no ABC. É isso aí, velho. É nóis. É SM, hein? É nóis. Ferrazópolis. É nóis. E o time? Qual o time? E Ferrazópolis todos. É nóis, Dodô. Palestra. Opa, Verdão, é nóis. Porco, porco. Rapaz, que jogo estranho ontem, hein, velho? Jornalismo. Assistiu? Ah, a gente que é palmeirense, a gente já tá meio acostumado, né, Dodô? Tá voltando a me acostumar a ver o time jogar de verdade. Mas ontem foi foda. Ontem os caras garfaram demais. Foi só. Não, mas pera aí, o Palmeiras, Domênico, ele tá reclamando de alguns erros aí de arbitragem, mas não pode apagar também o mau futebol do Palmeiras. O Palmeiras ele perdeu mal, mas não. É que tá, o Palmeiras perdeu alguns gols que não pode perder. Um time que tá buscando vaga no G4, porque título já ficou difícil, acho que o título vai ficar entre Corinthians e Atlético mesmo. Mas o Palmeiras, cara, ele, porra, perdeu pro Goiás dois jogos aqui e lá. 6.00 pontos, sabe? O Palmeiras, olha, o Palmeiras perdeu. Não pode começar a colocar tudo na conta da arbitragem, não. Tem que assumir algumas responsabilidades. Mas é ontem não era pra perder. Mas, Domênico, tinha que ganhar. O Goiás tá beirando zona de rebaixamento. Tinha que ganhar, mas não ganhou, ué. Você não concorda comigo, mano? Você faz um gol 1-0, seu ritmo é outro, seu ânimo é outro. Não, mas, ô, amigão, é que isso influencia? Claro que influencia. Mas eu acho que não dá pra também só ficar colocando na culpa da arbitragem aí, na conta do árbitro, porque o Palmeiras aí em determinadas partidas, principalmente jogando aqui também, quando joga com o estádio cheio, e o Palmeiras perde. Foi assim com o Atlético Paranaense, foi assim com o Goiás, contra o Joinville não foi aqui o primeiro turno, mas o Palmeiras... Não, o primeiro turno foi fora. Mas o Joinville não tinha ganhado de ninguém. Acho que talvez o Joinville, quando pegou o Palmeiras, tinha uma vitória só. Acho que era a nona ou décima rodada. 0-0. E o Palmeiras aí acabou capengando também, empatou o jogo. Tá certo? Aí jogou aqui contra o próprio Joinville, ganhou, beleza. Mas tava ganhando de 2-0 e tomou um empate. Então o Palmeiras, pelo investimento que foi feito, tá certo? Pelos jogadores que tem, eu acho que poderia estar apresentando o futebol melhor do que tá. Mas eu só vou concordar com o Vitor uma coisa. E até ontem, aproveitando um gancho que o Tite também disse. Se o Palmeiras sai com o jogo 1-0 na frente, muda muito porque a postura do Goiás é outra. Ele se solta, ele dá espaço pro contra-ataque, o jogo é completamente outro. Agora, que tem alguns jogadores do Palmeiras que estão devendo... O Egídio, cara, começou super bem. Será que todo mundo manjou que a saída de bola do Palmeiras era pela esquerda e tá marcando ele melhor? Porque o Egídio não tá jogando nada. Desde que o Gabriel saiu, quando eu falei aqui que ia prejudicar, Negueixa, tá louco o Gabriel... A defesa do Palmeiras não consegue se entrosar, os laterais não estão conseguindo apoiar, o Palmeiras está travado, o Palmeiras nos últimos jogos está jogando mal, não sei se vocês concordam, mas na minha opinião não está jogando bem o Palmeiras. Não sei, cara, eu vejo de outra forma. Tá gostando? Não tô gostando, mas poderia render melhor, mas também tem muitas horas aí que alguns erros... Dá desanima. O time mesmo desanima. O jogador fica puto, lógico. Você tenta aqui, o juiz opera, você vai lá e o cara faz o gol. É complicado, velho. Ô, doutor, complicado. Não dá vontade de se matar quando você vê uma bela jogada. Por exemplo, o Dudu faz muito, ele pega a bola, dibra, vai pra cima, chega na cara do gol, toca de lado. Não finaliza, parece que falta confiança pra esse cara. Não sei o que acontece, cara, juro por Deus. É difícil, viu, cara? Difícil. Agora, olha, eu vou dizer uma coisa honestamente dizendo aqui. O time do Palmeiras, ele foi formado realmente para ganhar alguma coisa no ano que vem, né? Mas ele tá muito inconstante, cara. Isso que me deixa muito nervoso. Esse time que ganhou sete partidas seguidas, não tá sendo esse time, cara. Por que que caiu tanto assim? Eu não entendo. Eu juro que eu não entendo. Juro, não entendo. Aí você pega o Palmeiras e Corinthians, por exemplo. Palmeiras e Corinthians, não. O Palmeiras contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Santos. Jogou muito, cara. Jogou muito. Por quê? Porque não deu chance pra jogar. Deu chance pro adversário. Então, assim, e o Palmeiras com esses times menores, ele não consegue jogar, cara. Não consegue jogar. Então, é complicado, Domênico. Marcelo Oliveira também parece é um bom técnico. Como é que chama lá, mano? Robin Hood? Velho. Mas, ô, Domênico, sabe? O Marcelo Oliveira, eu acho ele um bom técnico. Já mostrou aí no Campeonato Brasileiro que ele pode fazer o time jogar. O Palmeiras, pelo investimento que fez e pelos jogadores que tem, mesmo você colocando na conta aí os jogadores que estão lesionados aí, que o Palmeiras perdeu, o Cleiton Xavier, o Gabriel, o Arouca, enfim. Mas mesmo com o que sobrou, Eu acho que dá pra fazer o Porco jogar melhor, amigo. Eu acho que o Marcelo Oliveira, às vezes, ele dá uma escorregada aí, porque esse trabalho cabe a ele consertar. Os jogadores estão ali dentro de campo, muitas vezes o Palmeiras jogando parece que é um catado, velho. É um monte de cara correndo atrás da bola sem uma formatação tática. Você não acha, não? Ah, eu acho, mano. Os caras, eu vejo que eles não são os feras do futebol brasileiro, até porque tá difícil ter craque hoje no nosso futebol. Mas eu acho que eles têm boa qualidade, eu não sei. Pra mim, acho que falta um pouco de trabalho psicológico pra motivar mais os caras, porque no início do campeonato aí, a gente conseguiu pegar uma sequência boa aí na primeira fase, ganhou 7 seguidas. Não, mas ô amigão, você pega aí, ó. Foi salto alto do time, que já tava achando que já era um bala, que iam disputar alguma coisa, e agora tá caindo na realidade, mas não sei, eu acho que falta um pouco de trabalho psicológico lá pra dar uma motivada nesses caras aí. Mas ô amigão, você pega aí o elenco do Porco, vamos lá, você tem ali na frente, você tem o Barrios, você tem o Cristaldo, você tem o Alexandro, você tem o Dudu, você tem o Rafael Marques, você tem o Gabriel Jesus, tem o Leandro, enfim. O setor que tá sobrando jogadores aí que dá pra você montar um bom ataque. Você vai pro meio campo, vamos pegar os jogadores que estão lesionados aí. Não estão sendo utilizados aí por motivos óbvios, mas que estavam no elenco aí. E quando eles estavam, o Palmeiras estava jogando bem. Você tem ali, ó, o Gabriel, você tem o Arouca, você tem o Cleiton Xavier. Aí você tem agora as opções aí que o Marcelo tem à disposição, porque os outros aí que eu citei estão machucados. Aí você tem lá o Amaral, você tem o Robinho. Vamos lá, Domênico. Quem mais no meio campo Palmeiras tem ali? O Zé Roberto. E... eu falei Robinho já? Já. Falou. Mas o meio campo do Palmeiras aí, com esses jogadores que sobraram, é meio complicado. Não, mas tem que dá montar, pra montar. Sobrou, né, mas mano? Ainda dá pra montar. Você pega lá, vai. Vamos lá. Pode montar o meio campo com Amaral, com Giroto, com Robinho e com Zé Roberto. Vai quebrar o galho até que vai. Não é o meio do campo dos sonhos? Beleza, mas quebra o galho. Vamos lá. Amaral, Giroto, o Robinho e o Zé Roberto. A zaga do Palmeiras, aí eu já acho que é um pouco complicado. Esse Jackson, Domênico Gato, ele é melhor do que o Maurício Ramos. O Maurício Ramos não, o Vitor Ramos. Ele é melhor que o Vitor Ramos. Eu não sei porque o Jackson não joga. Não, não acho não. Eu acho o Jackson mais zagueiro do que o Vitor Ramos. A zaga do Palmeiras... O Vitor Ramos dá muito carrinho. Faz muita falta mesmo. Mas é o mesmo nível, gente. Ele vai trocar 6 por 6. O Jackson, ele é bom zagueiro. O melhor que o Palmeiras tinha, ele mandou pro Boca, velho. Pra trazer o Leandro Almeida. O Tóbio era melhor. Pra trazer o Leandro Almeida, velho. Que era um zagueiro já contestado no Curitiba. Tem certas coisas que não dá pra entender o que acontece no futebol. Mas você monta lá, por exemplo, vai, o miolo da zaga. Foi o Vitor Hugo aí, o Jackson. A melhor zaga que o Palmeiras tem à disposição hoje. Nas laterais, o Egídio na esquerda e coloca lá o moleque, lá, o JP na direita. Tá bom, velho, tá bom. É um bom time. Você monta lá então, ó, hoje com o que tem, Domênico, vai lá, ó. Fernando Praz, aí você vai, JP na direita, Vitor Hugo, Jackson e Egídio. Mas o time do Palmeiras não é ruim. Aí você monta lá meio campo lá, com o Amaral, com o Giroto, com o Robinho, com o Zé Roberto. Aí na frente você escolhe o que você quer. Dudu e o Gabriel Jesus, ou Dudu e o Rafael Marques. Mas o problema, você recua o Rafael Marques ali e tira o Giroto. Mas o problema é que Amaral e Giroto não marcam tão bem quanto o Gabriel e Arouca. E a qualidade de bola cai muito. E aí protege menos, mano. Porque assim, eu acho. Portugal, mas nada justifica, velho. O Palmeiras acabou perdendo a dupla de volantes. De volantes, acabou a zaga, mano. Ficou a dupla reserva. Mas é o Domênico, você tem que buscar alternativas no elenco. Tem opções, cara. Mas a qualidade não é igual. O Corinthians, Domênico, ele perdeu. Vai lá. O Tite, ele perdeu no decorrer da competição aí, ó. Não, você pega lá. Vendeu os dois lá da frente, tá certo? O Emerson Sheik e o Guerreiro. Você vai falar pra mim, Malcolm e Wagner Love aí não são tão bons como o Emerson Sheik e o Guerreiro? Não, são tão bons, acho que não. Não são tão bons, mas o Tite conseguiu dar uma cara pro elenco. Sim. Eles estão funcionando. O Palmeiras pode fazer isso também. É muito mais difícil, Domênico Gato, você construir do que destruir. Marcação, você coloca lá, por exemplo, lá, põe aí, escolhe um dos dois, o Amaral, que é melhor que o Giroto. Você põe o Amaral pra jogar, recua um pouco o Robinho, coloca na frente dos dois ali, o Rafael Marques ali jogando de meia, porque ele sabe fazer essa função, e o Zé Roberto. Tem opções no elenco, não é que não tem. Por exemplo, o São Paulo, que jogou ontem aí, com uma zaga que teve que subir o menino lá, o Lianco. É complicado, aí você fala, aí não tem opções mesmo. E sem nenhum volante. Né? É isso, mas o Palmeiras não tem, véio. O Palmeiras tem, não estamos reclamando disso, não. Eu acho que, inclusive, acho que é um dos melhores elencos que tem. Só que assim, ter elenco em quantidade, às vezes não é qualidade, né, Regê? Sim. Aí tá, tem uma quantidade maior que qualquer time. Você vê o banco do Palmeiras, pô, tem uma opção pra cacete, velho. E a qualidade desse banco? Ela é tão suficiente pra suprir um time? Quando você perde dois... Você perde dois jogadores, como o Palmeiras perdeu, no sistema principal do time ali, né, no setor principal do time, que envolve meio campo, defesa, né, esse conjunto aí, porra, é lógico que cai. Então, o que o Palmeiras está passando... Gabriel, né? O que o Palmeiras está passando hoje é o que o Santos começou a passar no início do Brasileiro. Uma defesa nota... Um sistema defensivo nota 3, que não tinha volante bom, não tinha defesa boa e só tinha ataque. E, aí, e o ataque nota 8. Aí, mas, porra, e aí? Adianta, né? Aí, meu velho, você quebra a estrutura do time, os dois volantes que fazem a saída de bola, cobrem os laterais, protegem as alas. Agora, não é a mesma coisa. Ô, William. Oi. Uma coisa que eu percebi ontem... Tudo bem, é meio cedo que eu vou falar, mas olha, o Lucas Barrios, ele não pode ser titular e o Alexandre reserva. Não sei se eu tenho, se você concorda comigo ou não. Ele perdeu um gol, RG, ele perdeu um gol ontem porque ele chutou com a perna errada. É, talvez ainda não seja o momento dele. Sabe aqueles caras que chegam e parece estar todo fora de forma? Quando na verdade ele veio direto da Copa América, cara, ele estava em forma. Eu não sei o que tá acontecendo, cara. Mas é adaptação. É, mas é, todo mundo fala em adaptação, né? Então, mas o Marcelo tá optando por ele. O Alexandre não pode ser reserva dele. Não pode. É. Não pode. Hoje não pode. Deveria ter entrado o Cristaldo. O Cristaldo tem estrela. É, sei lá. Nem sei se você pode jogar com esses dois. De repente do jogo, joga três volantes, já que você tá protegido. Põe o Gabriel Jesus atrás de dois atacantes. Cara, porque ele joga que o Palmeiras ali. Tomou gol, Portugal. Ele joga ali o Gabriel Jesus. Apesar que vocês gostam do Alexandre, mas eu tenho uma opinião com relação a ele que também, porra, é um cara que perde cada porra. Não, mas ele ajuda bastante na marcação ele também. Vai, mas perde gol também. É, mas no Palmeiras ele tá indo bem. No Palmeiras ele tá indo bem. Ele pode não ter ido no Flamengo. Ó. E teve uma hora que isso é legal do Marcelo, pelo menos eu gosto. Eu gosto de cara que vai pra cima. Ele, cara, ele arrancou um volante, ele ficou com um volante de contenção ali, dois zagueiros, e meteu, se não me engano, quatro ou cinco atacantes, cara. Ele colocou, tava o Dudu em campo, tava o Gabriel, ele colocou o Alexandre, ele colocou o Rafael Marques, ele ficou com quatro caras chegando, mais o Robinho, que era um meia que chega. É, chegou o João Pedro e ainda e o Egídio que tava atacando. Mas pra esses caras fazer alguma coisa... Ele tirou o Egídio e depois colocou o João Paulo, que é um lateral que também é um ala. Mas pra esses caras fazer alguma coisa, você precisa tomar a bola. Se você não tomar a bola pra eles trabalharem, mas fica ele foi pra cima, véio. Cara. Ele foi pra cima dos caras. Mas ele também não tem culpa dos caras perder gol lá embaixo da porra do gol. Perdeu gol pra caramba. O Dudu às vezes tem as oportunidades de fazer e de tocar, não toca. É igual o Tite ontem no jogo do Corinthians e Fluminense. Pô, os caras perderam dois, três gols ali, o Corinthians teria goleado. Exatamente. Não estaria essa discussão toda, esse bate-boca todo. Não, o Corinthians era o Fluminense. Bom, William, manda seu abraço pra quem você quiser, meu velho. Vamos lá. Beleza, Dudu. Só uma coisinha antes. O que eu queria compartilhar com vocês é, no vôlei, existe um monte de recursos tecnológicos, no handebol, no basquete. Por que só no futebol a gente não tem isso, né? Fica aí uma coisa pra ser refletida. Concordo. Então, tem algo muito maior por trás aí, algum interesse pessoal de pessoas por trás do futebol para que eles não invistam em tecnologia. Porque eu concordo. Se tivesse a tecnologia que a gente tem no vôlei hoje, no futebol, nada dessas discussões bestas aí de juiz e time favorecido, a gente tava discutindo sobre isso. Eu concordo plenamente, mesmo porque a gente não tem uma partida de tênis que existe isso. Ah, errou, não errou, não tem como errar. Não tem como errar. O cara pede pra voltar e olha lá na hora e acabou. É isso aí, meu velho. Obrigado aí, um grande abraço pra você, viu? Valeu, deixa eu só mandar um abraço aí pra galera lá do trampo, do Itas, pra meus brothers que estão ouvindo aí, pra toda a galera do estádio aí 97 e pros ouvintes também. Vocês são roda. Obrigado, valeu, meu velho. Um grande abraço, viu? Valeu, um abraço. Valeu, tudo de bom. Só lembrando, mano, aquele jogo do Palmeirasinho, tem um ouvinte bem lembrado aqui. Quem informou sobre o gol foi um delegado da partida. Que tava assistindo televisão, que os caras mostraram. Ó, até a televisão tá mostrando aqui. O delegado tá assistindo e tá informando o árbitro. Isso foi dito na televisão. Obrigado, Luciano, que mandou essa mensagem. Isso aí tá errado, porque aí já é uma influência. Todo mundo falou na época se podia já ter influência na televisão. Foi, teve. Eu não lembro do lance em si, eu só lembro dos comentários. Mas ele lembrou bem. Eu lembro que teve o bafafá, mas eu não lembro direito o que aconteceu. No ano passado teve a final lá do Flamengo e Vasco. O Douglas bateu uma falta, o Douglas tava no Vasco, a bola entrou. Lembra disso? Acho que 25 metros. Não, entrou pra caçamba. Foi 25 centímetros. Entrou muito. 25 muito. Metros. E o juiz não deu? Não. E o juiz tava ali perto da trave. O quarto árbitro ali a meio metro, e sem ninguém na frente. E não deu gol. É isso aí. Por que que ninguém passou um rádio então e falou, ô velho, dá então pra. Então é só jogo que dá. Dá o gol. Porque ficar muito escandaloso, velho. Vai ficar chato. É, é isso que a gente tá questionando. Pô, avisa pra um, não avisa pro outro. É isso que eu tô querendo questionar. Não, dois pesos, duas medidas, não pode. Bom, vamos lá que é o momento sem parar daqui do Estádio 97. Ah, momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com hashtag sem parar oficial. Alô? Alô, fala, Dudu. O Dagoberto, o Dagoberto foi pro Náutico? Foi dispensado do Vasco. Deve ter ido, viu, velho? O Náutico? Porra, velho. Ele tava analisando, pelo menos nas últimas notícias que eu li, que ele tava analisando uma proposta do exterior. Nossa. Deve ter vindo, então. É, exterior. É do exterior da Série A. É outra série. É fora da Série A. O exterior. É, teve gente no São Paulo que falou, pô. É exterior. É exterior. Coisa, hein? Tem horas que é melhor queria, parar, velho. Alô? Não, alô, fala, Domênico. Quem fala? É Marcelo, Dudu. Fala, Marcelo. Marcelo do quê? Marcelo Andreotti, Dodô. Pô, eu liguei aí, caiu a linha quando a gente foi falar, cara. Eu sou amigo do Fernando, seu primo lá. Do Fernandão, que é São Paulino Fernandão. Roxo. Nossa. Barriga. O Fernandão, aliás, Fernando estragado, Dodô. Por que estragado? Conhece ele como... Porra, cara, se eu te contar a história do teu primo, você não vai acreditar, velho. É isso, é, ô, não vai denigrir. Não vai denigrir, que isso, cara, você tá louco? Pegar a família, não pode. Ah, não, Dodô, desse cara, se você falar Fernando Parlangeli, ninguém conhece. Agora falar... Falar Fernando estragado, todo mundo conhece o cara, velho. Isso, velho, vou falar pra você. Cara igual você lá na Zona Norte, os caras põem um monte de pneu e coloca um monte de creme, velho. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Mas ele é brother, ele é irmãozão. Cara, agora é brother, irmãozão. Agora que já ferrou o cara, né, velho? Já ajuda aí, ô. Já passei a fama, mas vamos lá, Dodô. Mas palmeirense, 45 anos. Pera, calma. Não pula a etapa. Vamos lá. Quantos anos você tem, velho? 45, Dodô. 3.5, RG número 2. 4.5, Dodô. Ah, 4.5. É. Bico do corpo. Fala com... Que isso, ele tá no bico do corpo, tô ferrado, hein, cara. Eu também, mano. Fala com... 46 vezes que vem, velho. Fala com quem? Não é isso não, mano. Não desanima a gente, não. Não desanima nós, não, velho. Não desanima a gente, não, velho. É verdade. Mas vocês praticam exercícios. Tem eu, tem o fedido, tem o bar, tem o sombra. Já estamos indo pro saco, velho. Isso aqui que é? Você tá no esquentado. Sabe que é isso, Domênico? Sabe que é isso? Comentário do morto, nem vou abrir a boca. Ô, Domênico, você sabe que é isso? Ele tá no esquema lá da categoria de base do Estádio 97. Que é preparando já... A subsistência. Armando o terreno. É, vai indo aos poucos. Tá aparecendo. Pelo que eu soube hoje, sem querer, é um por mês. Então, a partir de dezembro. Então tô morto. Você lembra? É igual os menudos. Vai trocando. Filme que tinha os clones, que o cara fazia o clone dele mesmo, pra não morrer nunca. Eu não lembro que vieram do Schwarzenegger. Aí o cara aí que é meu clone. O cara tava morrendo, ele fez o clone dele pra ele não morrer. Aí nem tava pronto, o clone levantou. Viu ele lá e deu um tiro nele mesmo, cara. Vai, mas morre logo aí, que senão não dá. Mas é isso, velho. Ah, velho, é isso. Não espera nem o cara que é isso. Semana que vem começa. O mano agora me decepcionou, velho. O mano fez a nossa caveira. Não, mas foi de coração. Mas, foi. Vai substituir, pelo menos, mano, com essa tua teoria, 80% do programa. E o bairro, hein? E da produção também. Diga de coração. Eu sou aqui da saúde, Dodô. Saúde é nós. Eu morei numa travessa da Bosque da Saúde ali. É, 40 anos. Ali pertinho, o Benja. Eu tô aqui do lado do metrô Saúde, cara. Eu tinha, em 92, eu tinha uma loja só de espelhinho retrovisor aí na Cursino. Ah. Só contratava chamava... o quebrar. Não, né? Chamava retrovisor. Você tinha o desmanche? Não, desmanche, pô. Perto do desmanche. Mas eu tinha uma loja chamada Retrovisor e Companhia, lembra? Puta, né? Na Cursino? É, porque eu morei ali na Potiribu, perto da Cursino. A Potiribu, eu morei ali. E aí... Não, cara, quem mora na Potiribu sou eu, velho. Ué, eu também, o que você quer que eu faça? Eu vou lá saber não, eu que você também, mora não, na Potiribu. Você morou, como eu também. Não, você não mora não, mais não. Lá. Eu falei, eu também morei. Ah, então tá. E aí... Ah... E aí? Ali, que, pra quem não conhece, é perto da Miguel Stefano. É isso, ó, Marcelo. Eu morei lá. E aí eu ia pertinho, eu tinha essa loja, chamava Retrovisor e Companhia. É. E eu tinha só de genéricos. Não era o original? Acho que não, original é muito caro, na época. Na época. Então, os caras perdiam ali, Fiat 147, vai lá e põe lá. Fiat Spazio, e aí os caras vinham comigo, eu ganhava uma coisa. Os Escortes, Sempra. Puta, o que eu ganhei de dinheiro vendendo o retrovisor de XR3 e Cadete GSI? Era mais caro, né? Pois é, cara. Olha, você me deu... Ô, RG, você ia falar da idade agora, dele. É 4.5, você não falou, RG. É, não, tá difícil, mas... Fala com quem, Andreotti, e te direis quem é, velho. Ah, sensacional! Mas aí você tá falando do primo do Domênico, com quem ele é Andreotti. É verdade. Né? E aí, Verdão? Verdão, Sandro. Tamo aqui. Verdão. Ô, Marcelo, e ontem, cara, assistiu o jogo? Puta, cara, assisti, Dudu. Como você falou, cara, essa inconstância que incomoda, né, velho? Hora de uma partida boa. Inconstância vascular. Partida seguinte cai, aí tem jogador que parece que esquece como joga a bola. Impressionante, né, cara? Porque o Palmeiras, naquela pegada lá, rapaz, tava indo na toada boa pra, pelo menos, não vou dizer, vai, ganhar o título. Podia até ganhar, mas podia estar bem acima disso aí, né, cara? Pois é, Dudu. Mas sabe o que eu não entendo, cara? Aquela zaga que tá montada agora, Vitor Ramos e o Vitor Hugo. Luiz, né? Vitor Hugo. Cara, tava dando certo antes do Vitor Ramos passar. Era a zaga titular, né? Pois é, cara. E agora parece que eles não se acertaram. Eu não sei se tudo bem, perdemos o Gabriel, ok. Mas a zaga, no posicionamento ali, meu, tão meio que perdido. É desanimar, né? Eu gosto de assistir o jogo. Tô sempre lá no Arena, né? Pô, eu acho muito gostoso. Mas, ó, ontem não foi culpa da zaga, né? Quem que deu o bote ali foi o menino, né? O nosso menino João Pedro lá, que tomou Exatamente. Um corte, exatamente. O cara ficou no chão e aí ferrou, né? Agora é como você falou, Dodô, eu concordo contigo. Barra não dá pra ser titular e Alexandre no banco, cara. Cara, não dá, não pode, não é verdade? Mas é quantos jogos já fez? Acho que desde o primeiro jogo contra o Cruzeiro da Copa do Brasil, já vem jogando. Quatro jogos, né? Ah, tem uns quatro jogos, acho, hein? Exatamente, né? Concordo com você. E no segundo tempo ele tira ele, porque não tá rendendo, não rende, entendeu? Não, o Alexandre, como você falou, ele volta pra marcação, entendeu? Ele faz melhor que ele pivô. Hoje, o Alexandre tá no melhor momento. É. Ele pode não ser melhor que o Baixo, mas hoje o Alexandre tá no melhor momento. Pelo menos é o que eu acho, né, Dudu? É verdade. E aí, eu tava escutando aí, ó, eu escuto vocês todo dia, primeiro, é um grande prazer, pô, sou fã de todos vocês aí da mesa, com certeza. E tava escutando falar sobre essa questão da arbitragem, né? Eu concordo, eu realmente... É, falar que tem um complô a favor do Corinthians, eu concordo realmente, sei lá, supera aí qualquer tipo de expectativa. A gente não quer acreditar nisso. Agora o que a gente fala, Dodô, realmente, acho que ouvir o Mano aí, que é um cara que, puta, mano, adoro você, acho que você no stand-up ia matar pau, velho. Stand-up? Eu não sei fazer humor, não, velho. Não, véio. Você no improviso, cara, eu dou muita risada contigo, de verdade, cara. Muito obrigado. Você, eu acho fantástico aí, entendeu? Obrigado. Valeu. E aí, mas... falando da arbitragem, é aquilo que eu falei, cara. Não dá pra gente pegar hoje e se conformar. Se a gente fosse se conformar, pô, nunca mais corintiano falaria da Marília, entendeu? Porque a Marília também influenciou num resultado ali. Então, a arbitragem, ela vem mudando o resultado, infelizmente. Mas eu vou mais pelo amadorismo hoje que tá com o apito na boca na hora do jogo, você tá entendendo? E o que que acontece? Hoje o cara, para dar algo contra o Corinthians, que tá lá em primeiro, tá em evidência, tá subindo, ele pensa 10 vezes. Nos outros jogos, ele deita e rola, não tá nem aí. Então eu acho que essa tendência que existe hoje, na verdade, não é porque é a favor do Corinthians, é porque os árbitros são bunda mole, essa é a verdade. Eles não estão preparados e ficam com medo de apitar. Então é automático isso. Mas tem um negócio também, nos últimos anos... com a tecnologia das transmissões, porque o futebol virou um produto de televisão. Sim, né? Sem dúvida. Futebol é um produto de TV. Você assiste hoje tudo na TV. Então, são 20 câmeras, enfim, HD, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Mas muita gente usa a arbitragem como muleta. Não, sem dúvida, eu concordo com o Não tem nada gente... melhor para tirar o foco do que muleta. Muleta, falar de arbitragem. A arbitragem é ruim, ela é horrorosa para todo mundo. Alguns meses atrás, todo mundo ouviu a gravação lá que aquela emissora argentina colocou, do Júlio Grondona com o cara da Comebol. O cara lembrou de um jogo do Santos, gente, de 1964, de uma Libertadores, onde o cara afirma, lembra o que a gente fez lá? É assim que tem que ser. Então não é o Corinthians favorecido. O Corinthians é favorecido, o Corinthians é prejudicado. O Flamengo é favorecido. Você pega aquele jogo Flamengo e Palmeiras aqui no estádio do Palmeiras. Ou a diretoria do Flamengo reclamou a barbaridade. Enfim, todo mundo é prejudicado. Só que aí é o seguinte, quando o vento sopra para um, aí todo mundo fala, meu, vamos tirar o foco que nós somos incompetentes, que a gente troca 3 vezes de treinador no mesmo campeonato, que a gente atrasa salário, que a gente contrata jogador bichado. Aí fala de arbitragem. O presidente do Fluminense ontem, em vez de atirar, concorre. E eu não estou discordando que o gol do Fluminense não foi legítimo. Foi legítimo. Agora, por que ele não explica que o Fluminense há 5, 6, 7 rodadas não sai disso aí? eu concordo. Por que, que ele não justifica pra torcida dele que ele trouxe o Ronaldinho Gaúcho que não joga? Eu concordo com você, mas sabe o que acontece? Hoje, só falta agora, desculpa, só falta agora o Eurico Miranda também falar que o Vasco está rebaixado porque a arbitragem está prejudicando o Vasco. Tá no aeroporto. E essa pressão que o próprio Atlético vem fazendo aí, que fez o criou esse movimento contra o arbitragem a favor do Corinthians, isso daí, na verdade, começa a evidenciar mais ainda, e os árbitros cada vez vão entrar com mais medo nos jogos do Corinthians, você está entendendo? E com receio de colocar a pita e dar alguma coisa. Ele, bom, se eu mudar agora, então é porque eles vão falar que eu estou prejudicando o Corinthians. Então isso só piora, cara. Na verdade, como você falou, não existe um profissionalismo na arbitragem. E para mim, a tecnologia não foi colocada no futebol ainda. Sabe por quê, cara? Porque senão ela iria ridicularizar os árbitros. Porque eles erram demais. E se você colocar a tecnologia, quantas e quantas vezes não teria que voltar atrás no lance? Quem ridiculariza os árbitros é a tecnologia, mas não é a tecnologia do futebol. É a tecnologia da televisão. E hoje, cara, eu me lembro. Quantos anos você tem? Nós somos da mesma idade. É, exato. Quer dizer, somos da mesma geração. A gente via jogo de futebol na década de 80 na televisão, né? Sim, com certeza. Rapaz, existia comentarista de arbitragem? Não. Não, muito menos Tiratema. Nem o negócio do Tiratema, que a Globo inventou isso depois. O comentarista de arbitragem, que se não estiver enganado, eu não sei, posso estar falando uma bobagem. Eu acho que é só no Brasil que tem isso. Eu acho. Ah, sim. Exatamente. Não estou falando com 100% de certeza. Ah, quem puder. Então, deixa eu te falar. Faz pouco tempo que surgiu essa figura ainda. Comentarista de arbitragem, né? Nada contra os caras. Né? É uma profissão. A Globo inventou o comentarista de arbitragem. O comentarista de arbitragem, ele tá lá pra ferrar o árbitro, gente. Porque exatamente, o cara tá sentado. O cara tá sendo. Não, eu não tenho nada contra. O que eu digo ferrar, não é ferrar de propósito. Mas, porra, é muito fácil você estar numa cabine, porque você narra numa cabine. Você tem também a informação vindo de outro lugar também, porque os caras têm o ponto. Usando a tecnologia. Usando a tecnologia, você tem slow motion, câmera de cima, de baixo, de lado. Cara, aí você vai lá, o árbitro, pênalti. Você tem a régua. Pênalti, pênalti. Aí você vai ver a imagem lá, puta, tava. Foi o jogo do Inter semana passada, que o cara deu um pênalti que não foi, do Grêmio, não me lembro. Uhum. O cara tava um passo ali também. Uhum. Aí veio o começo de arbitragem. Ah, pô! Absurdo! Pô, aí você vai ver, lógico, é um absurdo. Aí a gente tá em casa assistindo, lógico que é um absurdo. A gente revê. Porque quando você olha de primeira, você nunca tira. Você nunca culpa o árbitro. A gente só culpa o árbitro depois do replay, do slow motion e de todos os comentários da arbitragem. E na câmera lenta, os caras não tiverem dúvida ainda, depois de tudo isso. Não tem, RG, eles não têm a dúvida. Não, porque às vezes eles têm. Não tem, sabe por quê? Porque quando ele tem a dúvida, é óbvio que alguém já tá falando, olha, pô, foi lá, hein, foi uns 10 centímetros pra trás. Você é a favor de tirar o replay? Você é a favor de tirar o replay? Eu não sou a favor de tirar o replay. A televisão tem que... Não, tô falando desses lances polêmicos, eu não sou a favor de tirar o replay, cara. Agora, se você perguntar do que eu sou a favor, hoje, eu não sei mais. O Mano defende a tese de ter profissionalizar a arbitragem. Ah, não só isso, né? Eu acho que isso não muda. Não, também acho que não muda nada. O Domênico, eu acho que não muda nada. Até porque, eu vou te falar, eles são profissionais, velho. Eles são profissionais. Eles vivem disso. É que eles não podem viver só disso. Mais ou menos. Ganha bem. Ganha bem, Dodô. Ganha bem. Mas 4 pau por jogo, Domênico. Ganha bem, Domênico. Pega 2 jogos por semana, ganha, Dô. Ganha bem, Domênico. 4 pau por jogo, 2 jogos por semana, Dô. Só pra eu terminar. Aí o Domênico defende. 4 pau por jogo, tudo bem. 2 jogos por semana. Peraí, não é todo árbitro, não. Calma, gente. Não, FIFA, eu tô falando com a Série A, né, mano? 3 pau e meio, acho que cada árbitro. Isso é ganhar bem? Isso é ganhar bem? 3 pau e meio cada árbitro. Mas faz 5 jogos por mês? Peraí. Quantos árbitros FIFA a gente tem no Brasil, quanto gente? Envolve o jogo em si, ô Benjamin? Pô, pelo amor de Deus, 3.500 reais. É, não, ele não é estrela. Não. Eu acho pouco, porque o juiz, às vezes, é o centro de todas as atenções. Por isso que assim, tá essa porcaria, porque o centro das atenções tem que ser jogador, não juiz. Mas ele é pressionado. Ele é pressionado. Vamos só fazer um parênteses. Vocês me perguntaram se ganha bem ou mal. Eu acho que é mal pra cacete. Então ele tem que dar coletivo. O Domênico tem razão. 15 a 20 pontos. Só um minuto. 15 a 20 pau por mês. Não, é mal. Pra você calma, trabalhar. Você vai rever seu conceito. Calma, Benja. Você vai rever seu conceito. O jogador de futebol conta que não ganha. Pô, mas jogador de futebol é estrela. Pera, gente, calma. É isso, faz o espetáculo. Estamos falando só vocês darem continuidade no diálogo, só um minutinho, porque eu vou passar um dado. O negócio é o seguinte: da mesma forma que a gente não pode chegar aqui, Domênico Gato, e generalizar e falar jogador de futebol, ele ganha, vai, 500 mil por mês? Sim, sim. Porque a gente tem que tomar como base a média. A gente não pode tomar como média. Base os tops. Mas ninguém ganha 15 mil de média. Com árbitro é a mesma coisa. O negócio é o seguinte, da mesma forma que a gente não pode falar, jogador de futebol, os caras ganham 500 pau por mês. E isso são jogadores tops. Isso. A média... O salário, é o salário mil, base, mil. Menos, menos, 80. Tem jogador, Domênico Gato, tem jogador que joga por um salário mínimo. Tem jogador que joga por um salário mínimo. Vai tudo na bem. Série vamos A, tomar, mano. Vamos tomar na como Série A. Base. Vamos pegar Série A. Vamos tomar como base. Vamos tomar como base. É a Série A. Tá? Vamos tomar como base a Série A. Se a gente pegar os jogadores top... Somar todos os salários de todos os jogadores. Eu acho que a média, talvez a média, deve girar em torno de uns 70, 80 mil por não. mês. O juiz ganhando média, 10, média. 15? Isso, tá certo. Isso, isso média. Tem que tomar como base média. E tá. O juiz quanto, mano? Os juízes, a média cai, os juízes, se você pegar um árbitro top, veja, que tira 20 pau por mês aí com arbitragem, e isso, o que ganha isso é o cara top. Legal. Agora, se você pegar um árbitro de Série A que talvez não tenha o escudo FIFA no peito, quanto ganha? Ele vai ganhar talvez aí uns 5 mil, 6 mil por mês, aí você tira a média de todos os árbitros, vai reduzir muito. Isso. Então não dá pra chegar e falar, o árbitro ganha a vida com a arbitragem. Tudo bem que ele tem um emprego tampão, e muitas vezes aquele emprego, Domênico Gato, ele ganha menos do que o que ele ganha com a arbitragem. Sim, isso lógico, eu concordo. Sim. Mas não dá pra chegar e falar, árbitro ganha 20 pau por mês com arbitragem. Quem ganha é aquele árbitro FIFA. Mas, mano, só uma coisinha. Hoje o árbitro, na verdade, ele tem a profissão dele. O apitar, o ser árbitro, é um plus. Ele ganha mais. Não, ele não é profissional naquilo que ele faz, cara. Não. Isso aí que você falou, é na teoria. Na prática, todos eles ganham isso. Ó, eu morei no mesmo prédio do Paulo César de Oliveira e depois do irmão dele, ok? O Paulo César de Oliveira, ele passava o dia inteiro fazendo o quê? Ele era professor de educação física, cara. E ele apitava um jogo de quarta e um jogo de domingo. Ele não apitava todos os dias. Ó, eu entrei aqui no blog de um cara chamado Rafael Porcari. E aqui eu entrei aqui, ó. Quanto um árbitro vai ganhar no Brasileirão 2015? Então tá aqui, ó. É um blog, eu acho. Boa notícia ao juiz de futebol. A CBF determinou novas taxas para os jogos apitados. Para apitar. Olha, RG. Mota. Olha aí. Oi. Para apitar a Série A do Brasileirão, independentemente se Fla-Flu ou jogo de time pequeno, um árbitro do atual quadro da FIFA ou ex-pertencente ao quadro receberá R$3.450. Não, 3 pau e meio. Calma. Você falou o resto. Por jogo. Sim. Por jogo. Se for da Série B, R$2.700. Isso. Por jogo. Tudo é por jogo. Sim. E ajuda de Série custo. Série C, R$2.100. Mais ajuda de custo. E se for a última divisão. Né? E ele põe entre parênteses que o cara FIFA odeia apitar Série D, R$1.850. Se for árbitro CBF1, aí ele põe entre parênteses, os melhores do quadro nacional, mas que não foram a FIFA, tá? Receberão por apitar a Série A, R$2.350, B, R$1.700, C, R$750 e D, R$600. É pouco. Lembrando, se o jogo for fora do seu estado, adicione R$500, tá? Ajuda de então, não tem que ser profissional, então? Aqui, ó, veja. Outra coisa. Os caras, pra ganhar isso, não tem que ser profissionais, cara? Os observadores, delegados, tutores, aí ele põe entre parênteses, aquele pessoal que fica engravatado, sentadinho, assistindo ao jogo e que às vezes são menos... Às vezes são membros da comissão de arbitragem. É o que falou do gol do Barcos. Receberão R$500. Se o jogo for em São Paulo e ele vier do Rio, pula pra R$1.000. Cara, eu vou levar pra você. 6 jogos, o cara vai ganhar R$14.000. Tá ruim. É o que eu tô falando, pra ganhar isso por mês, é um cara que tem que estudar isso e praticar isso todos os dias. Desculpa, ele não pode ir lá de quarta e domingo e apitar um jogo e resolver. E mal ainda, mas tudo R$14.000 por só mês, uma tá coisa, bom, eu ouvi atentamente, eu sou a favor que se aumente, que se tudo. Só que é o seguinte, acabou o jogo... Ele não pode simplesmente não dar satisfações a ninguém. Eu acho que ele teria que ir para uma entrevista coletiva, esclarecer lances polêmicos. Não quer, porque ela sabe que o cara vai ser totalmente bombardeado numa entrevista. Se ele for bem preparado, bem remunerado, velho. E se ele for bem remunerado, bem preparado, ele tem que ir numa coletiva, responder perguntas da empresa. Profissional. Gente, ele tem que ser profissional. Mas vai ficar chato, gente, futebol. Gente, só um minuto, só um minuto. Gente, só um minuto. RG, sim. Você põe um árbitro profissional. Você vai ganhar 30 pau por mês pra pintar... Sei lá, 30? No campo. Não, tô dando um... Ué, vocês querem o quê? Pontos. Se o cara ganha 20, vocês acham pouco? Ah, tá. Pois é. Ué, eu falei que o cara ganha 15, 20 pau. Vocês acham pouco? Então não, mas... Põe 30 pau por mês. Tudo bem. Se ele ganhar 30 pau... Tô dando um exemplo. Eu chutei um número aleatório. Aí é o seguinte, o cara é profissional. O que o impede e o que vocês acham que vai mudar os erros? Nada. Você acha que esse árbitro... Não tô dizendo que vai mudar erro. O árbitro que tava ontem no jogo Corinthians e Fluminense, se ele fosse um profissional, um executivo da arbitragem... Eu já não sei se ele fosse profissional. O que, ele fosse não, não cabia. O árbitro de ontem, o árbitro daquele pênalti do São Paulo, tivesse até não merecia uma geladeira. Nesse jogo, RG, nesse jogo que eu falei Flamengo e Vasco ano passado, que o Douglas fez o gol de falta e a bola entrou 1,5 km. Então, precisa, pergunto pra vocês, precisa ser profissional ô, Benjamin, pra dar o gol? Não. Então, o cara é, ou o cara é cego, ou o cara é mal intencionado. Se você paga pros caras serem profissionais e paga um salário melhor, e tem um delegado, maldito delegado que tá ali assistindo na porra da televisão, e ele fala pro cara... Bicho, não tava impedido, deixa o porra seguir. Por que não fala assim? Como você faz um árbitro profissional se aposentar? Porque não sei aquilo lá, não sei. Gente, aí já são ameaça. Não é isso. 45 assim, anos, mano? O cara não apita mais, gente. E você aposenta o cara como? O jogador de futebol aos 40 aposenta. Porque isso não é profissão. Não aposenta. O jogador de futebol geralmente, com 40 tá aposentado. Peraí, você tá falando, você tá falando coisa diferente. O aposentar... De parar de jogar. Ele não ganha por isso. O até FGTS quando que pode dele. Jogar? Não. Então, o jogador não ganha. Então, o árbitro, se ele se aposentar, se for uma profissão. Ele vai uma... ganhar. Lógico que não. Eu também quero ser árbitro. Então, o cara vai se aposentar com 45 anos de idade. Quando a lei aposenta com quantos anos? Mas então, o árbitro anos pode apitar até que dá. Mas 45, aqui no Brasil. Mas se o jogador não se aposenta, o juiz também não se aposenta. É a mesma coisa. Então você não pode profissionalizar. Por que não? Mas como que você vai fazer? O jogador cara é profissional? Mas e não se aposenta com 40? Sim, na teoria você tem razão, mas na prática é diferente. Na carteira não, Dodô. Na carteira ele não deve se aposentar. Mas o jogador se aposenta. Na carteira ele para de jogar, só não isso. Só para de jogar. Pera só um minuto, vocês estão loucos. Se o jogador continuar pagando o negócio, o FGTS, obrigado, Marcelo. Recolhendo. E ele recolhe lá, ele quando tiver a idade que tem que aposentar, ele vai aposentar. Então, mas quando tiver a idade, não com 40 anos. E o juiz faz igual, porra. Vocês estão loucos. Ô, estranho, sabe qual a única forma. Sabe qual a única forma de acabar a sacanagem nas arbitragens? É entrar também. Tá bom, sacanagem? Tô falando errado. Não é sacanagem? Até porque eu não posso provar. Excesso de. Você botar robôs apitando. Pronto. Então tá bom. Mas aí não tem jeito. Marcelo, fala, Dodô. Vamos lá, manda seu abraço, porque estamos num momento sem parar. Então, um abraço pra vocês todos da mesa aí, como eu falei, eu curto vocês pra caramba. Um abraço pro Fernandão, seu primo lá, brother. Boa. Pra Paty lá, pras meninas dele também. Um grande beijo em todo mundo lá. Ô, RG, eu quero um cartão pra dona Miriam, pô, minha esposa. Afinal, ela amou ela, né, cara? Pra quem que é? Amo ela. Miriam, minha esposa Miriam. É, e hoje é quinta-feira, é dia de espaguete no molho, hein, velho? Aí foi. Opa, aí gostei. Vai ganhar, aí é nóis. Falou, aí meu é velho. Nóis. Obrigado, Marcelo. Valeu, velho. Um grande abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Esse é o momento separado do estádio 97.3. Ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página sem parar no Facebook. A última de agora, hein? E a CBF acabou de afastar 6 árbitros da rodada de ontem. 6? Eu falei. 6. Os jogos são Ponte e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Corinthians e Fluminense, Palmeiras e Goiás. Alô? Todos afastados. Alô? Alô? Não quer falar? Próxima, chupa, Domênico. Responda aí. Vem aqui. Alô? Foi por isso que eu disse. Alô? Pode ficar com prejuízo. Quem fala? Irineu. Fala aí, Irineu. Tudo bem, meu? Tudo bem. Irineu do que é o nome completo? Irineu Germano. Quantos anos, Irineu? 38. 38, RG. Germano, velho. Jogava no Santos, lembra? Ruim, volante. Germano. É. Irineu. E aí? Germano. Não, Irineu. Não, já vi irmãos gêmeos, agora Germano... Ah, entendi, como sensacional. Como é que é Germano? Germano. De Germano Matias? É, Germano. Verdade. Então tá bom. Ô, meu velho, e qual que é o bairro que você mora? Jardim Ângela. Dona Sul. Dona Sul. É Sul, hein? Tá bom. E o time, brother? Corinthians. Ah, Coringão, mano. Zona Sul só tem corintiano. Corinthians. Ô, amigão, antes da gente começar a falar do jogo, Como ficou bonito aquele mosaico 3D que a torcida do Corinthians fez ontem no Setor Leste, hein? Ficou legal. Foi muito bacana, bonito, hein? Na televisão deu um efeito legal. Aquele tipo de mosaico, RG, já é muito utilizado aí na Escócia, que é uma torcida que faz. Na Alemanha, a torcida do Borussia também faz. Então, isso é um negócio que as torcidas legal, deveriam legal, fazer. Legal. Acho que a entrada de time em campo deveria ser um show. Era homenagem a um torcedor, é isso? Que atravessou o estádio de joelho, né? Foi. Ficou legal. Mas eu sacado. A entrada de time em campo, RG, tinha que ser igual a NBA faz, né? É show, né? Tem que ser um show, é uma coisa à parte. E aquelas bandeiras que eles colocam com o rosto dos ídolos, como a La Bombonera também faz, muito legal e merecido. Casa Grande, né, mano? Rivelino, outros também faz. Porra, muito legal. No Estopim da Fiel que faz, a torcida do Boca também faz, a do Santos também faz, legal. Ó, Estopim, um abraço pro Bambu. Os caras são firmes lá na Estopim. É, que Bambu. E me avisaram agora. O Bambu tá lá. E olha, acabei de saber agora, os caras do Twitter mandaram. Hoje é aniversário do Bambu da Estopim. E o Bambu? 49 anos o Bambu. Parabéns ao Bambu. Tá no bico do corpo. Eu te encontrei em Itaquera, pai. Eu tava chegando com o carro e buzinei pra ele. Bambu! Cadê o Bambu? Tá aí, ó. Tá no bico do corvo também, 49. Parabéns pro Bambu. Um abraço agora, pra aniversário dele. Pra galera de Diadema aí também. Agora, mano, Bambu à parte, se os caras afastaram os árbitros, Bambu, vamos deixar o Bambu de lado? Bambu eu vou dizer parte. O seguinte, se afastaram os árbitros, isso é uma assinatura embaixo que tá tudo errado. É lógico. Então, quer dizer, eu não preciso da gente ficar se desgastando aqui, dizendo que tá... Foi o meu comentário. Então, mas aí tá, RG, só uma coisa, não estamos exatamente aqui, pra ficar bem claro, acusando A ou B. Nós não sabemos quem tá errado. Nós sabemos que existe alguma coisa errada. O que eu disse é assim, se você afasta, se você reconhece que o cara errou, a minha pergunta é a seguinte, como é que fica o time que foi prejudicado? Chora. É só isso. O Atlético Mineiro perdeu aí no mínimo uns 9 então, pontos. Então, se tivesse a tecnologia, aliviava. Vamos falar de futebol, senão a gente vai ficar o programa inteiro. Não, cara, vamos lá, segue aí, vai. Segue aí, mano. Ô, amigão, eu até acho aí que erros de arbitragem acontecem. Mas, de fato, cara, eu acho que não dá pra gente ficar tentando colocar isso aí como carro-chefe do campeonato, que tá legal. O Campeonato Brasileiro tem tido bons jogos. O nível técnico do Campeonato Brasileiro, apesar da gente ter perdido uma série de jogadores de qualidade, tem sido bom. Pudemos acompanhar já vários jogos, inclusive ontem mais um jogaço aí. Não foi tão bom pro Vasco, mas o Inter enfiou 6. Um resultado histórico. Que coisa, hein? Eu acho que tá legal, Domênico. Eu acho que na era dos pontos corridos, eu acho que durante muito tempo... o Vascaíno não tem um campeonato tão disputado. Não, o Vascaíno sim. Mas se você parar pra pensar, Domênico Gato, em termos até de aceitação do público... Não, hoje a média de público no Campeonato Brasileiro gira em torno de 17 mil pagantes. A média de público no Campeonato Brasileiro. Isso aumentou bem. Você tem aí estádios aí como o do Corinthians, do Palmeiras aí, que sempre passam dos 30 mil. Então, acho que tem a ver com as novas arenas, mano? Também tem, é um atrativo a mais. Os horários é um atrativo a mais. Mas que subiu o preço do ingresso. Não, né? Mas independente disso, Motinha, a torcida do Corinthians já vinha batendo médias de público aí como recorde, acho que nos últimos 4 ou 5 campeonatos brasileiros. Se o Corinthians ele não foi o líder nos últimos 4 ou 5 campeonatos brasileiros em termos de média de público, o Corinthians ele sempre foi vice. Primeiro São Paulo e Corinthians, sempre dá os dois. Então, Motinha, mas eu acho que se você pegar uma média geral, hoje, no Campeonato Brasileiro, a gente tem uma média de 17 mil pagantes por jogo. Tá mais, Eu acho que é legal, cara, isso daí mostra do Palmeiras que o brasileiro é 30 mil, se não me engano. O do Palmeiras aí passa disso. O Palmeiras acho que chega a quase 35. E sem contar hoje 9 times brigando por 2 vagas na Libertadores. Então, RG. Vai ser bem concorrido. Então, querendo ou não, eu não lembro aí na era dos pontos corridos, um campeonato tão disputado como tá esse ano. Tudo bem que o Corinthians agora acabou abrindo aí 7 pontos pro Atlético Mineiro. Conseguiu fazer a gordurinha, a famosa gordurinha. E possivelmente eu acho que a CBF já vai mandar a taça aí domingo pro campo do Porco. E se o Corinthians ganhar do Porco, entrega ali mesmo, só dá a volta olímpica. Teve um ano que chegou na rodada final, se eu não me engano, que o Corinthians foi campeão a última vez, teve 3 times que poderiam ser campeão naquela rodada. Teve um ano que teve, na última rodada, 3 times e o Corinthians acabou sendo campeão. Agora, eu concordo tudo com o Mano diz. Agora, também vou dizer, se o Mano fosse torcedor do Atlético Mineiro, por exemplo, ele falando, ia falando um monte, cara. Do quê? Se você é torcedor do Galo, você tava puto, mano. Alguém assistiu? Alguém falou de futebol? Tem o do Boca, fala até hoje? Alguém assistiu? O Zé Blatter falou. Alguém assistiu a final? Alguém viu a final do Campeonato Mineiro desse ano? O Atlético ganhou com o gol impedido do jogo. Atlético Mineiro e Caldense? Sim. Tá roubo. Pra quem? Pro Atlético. Pô, e ontem o Calil tava descendo a lenha. Ele falou então, um monte, Calil. Mas na final do Mineiro, o Calil não falou nada. Então, pô, vocês viram que o, vocês viram que o presidente do Atlético Paranaense vai ser no punido? Dia que o Mano inventou uma frase, todo mundo riu dele. O Mano falou, pimenta no, dos outros. Mas isso, isso é normal. Isso é normal. Não, se fosse, acabou de se falar aqui, se o Corinthians estivesse na segunda posição e o Atlético na primeira, e tivesse acontecido a mesma coisa, os Corinthians estavam falando muito. Lógico que tava. Mas isso é normal, isso é normal. É isso, é isso. Quem está sendo prejudicado tem que falar. É isso que eu tô querendo. Quem está sendo beneficiado não se fala. O que eu tô querendo, você é xarope, né? Se eu tô para não falar de arbitragem, aí você vem e fala de novo da arbitragem. Vamos falar do futebol. O que eu tô querendo dizer que não tem favorecimento para A, B ou C. É ruim, a arbitragem é horrorosa, é pra todos. É, mas sei lá. É pra todos, gente. Infelizmente, é tudo ruim. Porque o que é aí tudo eu não ruim, entendo. Eu entendo. Mal preparados. Aí eu não entendo. Aí eu não entendo. Nós estamos falando do mesmo esporte, futebol. Aí você vai pra Inglaterra, você vai pra Itália, pra Espanha, pra Alemanha, não tem toda a rodada essa polêmica. Bola na mão, mão na bola. Bola na mão, mão na bola. Aqui. Os caras abrem esse. Ah, eu não entendo. Será que o cara da FIFA falou em francês e os caras da CBF interpretaram o de outro? Exatamente. Pô, você pega isso assim, gente. Você vê jogo em toda hora na televisão. Mas falaram no que foi falado. E árbitro, que bateu que... na mão é pênalti. Não importa se tem intenção. Mas eu não sei. Então, eu não sei. O que foi falado. Eu não sei. Ontem o Palmeiras o cara chutou na mão e o cara a bola ia pro gol. Eu não sei. Eu não sei te falar. Mas não deram. Eu não sei. Critérios. Eu já não sei mais te falar. Mas aí não dá dois critérios. Enquanto porra. Você tiver regra interpretativa. Não, não dá. Não dá. Não adianta, você não adianta, então, gente. Que, então, e se você botar não, a tecnologia... Peraí. Mas a regra da FIFA é interpretativa. Só que a CBF tirou a interpretação. Falou que se a bola bater na mão é pênalti. Não interessa, foi o que foi então falado. Segue. Mas aí o árbitro... Ontem em alguns jogos, bola bate na mão, o juiz não dá. Mas aí... Ele beneficia quem ele quer, aí... não é isso? A regra continua. Ah, porra. Ontem foi beneficiado... Desculpa, o Goiás foi beneficiado naquele lance. Então o que que muda? Como em outros jogos também. Então, o São Paulo que bateu a bola na mão do Corinthians. E o que que muda um árbitro profissional? Hã? Não, não tô dizendo que vai mudar. E se você botar tecnologia no futebol pra isso, também não adianta. Não, adianta sim. Não adianta. Aquele lance do pênalti contra o Corinthians, não, vai ficar na cara. O delegado olhou e falou assim, ô, pênalti, hein? Pode marcar, não é isso. Não é isso. Mão na bola ou bola na mão, se a regra é interpretativa, não tem tecnologia pra isso. Mas foi passada uma recomendação aos árbitros que a bola bateu na mão é pênalti. Tudo bem, Domênico, é interpretação. O árbitro tá lá, ele pode achar que não. Ah, o cara não botou a mão sem querer. O outro pode achar, botou não, a mão sem querer. Mas a CBF recomendou aos juízes que se bater na mão não tem mais interpretação. Mas ele, não é se bater na mão. Não é se bater na mão, se houve intenção ou se não houve intenção. Mas o juiz tá dando pra todo mundo, só que alguns já não estão mais dando. Porque é interpretativo. A tecnologia pra isso não resolve. Não dá. Então, é que você tem que mudar a regra. Tem que falar se bater na mão bola tem que na mão um ou mão na bola. Se foi sem querer ou não foi, é pênalti, pronto. Não precisa de tecnologia. Como é que os caras vão falar com o Irineu? O ouvinte aí queria falar. Fala aí, amigão. Já estamos atrasados, hein? Vamos lá, muito atrasado. Fala, amigão. Eu acho que o Corinthians deveria renovar o contrato com o Ralf, não? Olha, cara, o Ralf eu acho um excelente jogador, mas ele não está sendo utilizado, né, cara? O Tite queria, né, mano? Então, Motinha... Ele pediu pra renovar. Então, não sei até que ponto vale a pena renovar com o Ralf se o Ralf não for titular. Porque o Ralf é um jogador caro. É um jogador aí, eu gosto muito do Ralf, eterno quantos respeito anos, aí. Mano? O Ralf já tá com 30 e... 30 e pouquinho, velho. Não, 31. Então, 31 não, 30 e pouquinho. Ralf é novo. 30 e pouquinho. 30 e pouquinho não, 31. Não, mas... Você é mais velho que o Ralf. Eu sou mais velho que o Ralf. Eu? Eu acho um grande jogador, mas pra você pagar um salário alto, como é o salário do Ralf, Motinha, deixando o jogador no banco, não vale a pena. Assim como o Danilo também. O Danilo é outro jogador importante, é um jogador que quando solicitado ele sempre vai lá e dá conta do recado, mas pra você pagar um salário alto pra um jogador que tá sentando no banco... Só o Christian, hoje... né, mano, que é desperdício, né? O Christian então, mas... é fundo perdido, né, cara? É que já tem contrato. É. Mas se possivelmente vencer esse contrato do Christian no final desse ano, o pessoal também não renovaria. Eu acho que vale a pena, Motinha, você manter no elenco um jogador caro quando você tá utilizando ele. No caso do Ralf, aí o Tite tem optado por outras opções que ele tem dentro do grupo. Ele coloca sempre o Bruno Henrique para fazer a cabeça de área hoje. É um jogador que já tem um pouco mais de qualidade na armação da equipe do que o Ralf. Apesar de achar que, em termos de marcação, o Ralf marca muito mais do que o Bruno Henrique. O Elias, que é o segundo volante mesmo aí que joga. Hoje já tem também esse Marcial que apareceu para disputar a posição com o Elias e com o Bruno Henrique. Muito bom de bola, né, mano? Joga muito, mano. Joga muito. Muito. Nossa, e você, que... Benja? Queria o Ralf ou não? Ah, Motinha, eu sou suspeito pra falar, independentemente do gol de ontem. Pra mim, o Ralf é monstro. Eu gosto muito também. Eu não mandaria o Ralf embora. É um excelente volante. Olha, mas Ralf... você, no papel de diretor do Corinthians, você renovaria? Mesmo sabendo que ele vai ficar no banco? Nossa senhora, renovaria hoje. Mano. Renovaria hoje, primeiro. Porque quantos anos o Ralf tá no Corinthians? Quantos anos o Ralf tá no Corinthians? Cinco ele chegou, anos. Já tem uns 5 anos que ele tá lá. Só um minuto, gente. E se ele for pra um time do adversário de São Paulo? 5 anos. Alguma vez você ouviu o Ralf dar com algum problema? Não. Você vê o Ralf contundido, ficar em departamento médico? Não. Não, e eu não pipoco. É um jogador que vale a pena. Alguma vez você entrou e falou assim, gente, a atuação do Ralf foi um desastre? Não. Não. Polêmica, né? Nunca. Não. Baita jogador, baita profissional. Porra, rapaz. Vale. E se ele for um adversário em São Paulo? E eu lembro de uma coisa. Eu tava ouvindo o programa quando o Estevam Soares veio como convidado. Ele tinha... acabado de deixar o Barueri e ele falou, o Corinthians contratou um jogador para ser reserva que quando entrar não sai mais, só vai parar na seleção brasileira, eu não esqueço isso. Isso, e eu ia falar isso, o Estevão é meu vizinho, nos encontramos no posto de gasolina que a gente abastece junto, aí eu falei, Estevão, o Corinthians contratou um cara chamado Ralf, ele tinha acabado, justamente o que você falou, aí o Estevão falou assim para mim, ó, na hora que esse cara entrar não sai nunca mais do time, esse cara é um monstro. E ele veio aqui e falou... E aí o Ralf não entrou de... O Ralf amargou um chazinho de que ele pode passar, parar no São Paulo ou no Palmeiras. Também. Olha, eu como torcedor do Corinthians ficaria muito triste de ver o Ralf no São Paulo. Mas só pra finalizar, Domenico, rapidinho. Vamos lá, atrasado, muito atrasado. Ó, eu acho que o Corinthians deveria fazer aí um contrato vitalício com um cara que pode ser canonizado a qualquer momento no Vaticano, que é o Tite. Acho maluco. Ah, o Tite é um semideus. O Tite é um semideus também. Oi, Irineu, quer mandar um abraço? Mande seu abraço pra quem você quiser, vamos lá. Ô, mano, mandar um abraço pra toda a galera aqui do Capão Redondo, Jardim Anja. E pra todos vocês aí da rádio, que eu ouço faz bastante tempo, desde quando eu cheguei em São Paulo. É nóis, ouço muito o seu programa, assisto todo dia. Valeu, mano. Um abraço pra você aí, mano. Você é foda, hein? Obrigado, irmão. Meu pai, um grande abraço. Meu olho que ele é foda. Qualquer hora eu vou colar aí na Zona Sul, é pra gente tomar uma breja aí. Valeu, um abraço. Vai lá, vem, cola aqui na quebrada. E manda um abraço pro Big, mano, lá do Rapa da Godoy, que tá nos ouvindo ali da Zona Sul. Aí um salve pro Big, aí pra toda a rapaziada da Zona Sul. Big corintiano roxo. Falou, mas Zona Sul é pro Fundão, mano. É nóis. Manda um abraço pro Du Bronx. Falou, obrigado, meu velho. Valeu, um abraço. É nóis. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, mano. É, meus amigos, foi um momento sem parar. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica, hein? É, olha aí, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o app Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo não e curta o que a vida tem de melhor, hein? Sem parar em todo lugar. Estádio 97, na Energia 97 e também em nome de Eliar, muito além da partida. Em nome de Esser, construindo com valor. E agora o Benja vem com o recado da BV Financeira, né, Benjinha? Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, amigão. Aí, ô Big, você que me ligou hoje falou que vai casar agora, finalmente, o Big lá do Rabo da Gordão. Aí, Benja, eu vou casar. Qual o telefone da BV? Presta atenção, pensando em comprar ou trocar seu carro, seu caminhão, sua moto, acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, hein? Sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar, Dodô. 3.3.7888. Repita. 3.3.7888, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você, Dodozito. Estádio 97. A loja online do Estádio 97 está bombando de novos produtos. Agora, além de presentes e itens oficiais do seu time, também tem a linha exclusiva do Estádio 97. Tem bonés, camisetas, moletons, mochilas, tudo com a marca do programa que você ama. Acesse lojadoestadio97.com.br. Tem tudo que você imagina, só não tem os trocadilhos do RG. O ah, ah, ah. Que isso, que hein? Isso? Que isso, pô. Só faltava vender os trocadilhos do RG. Só faltava isso também. Olha, a loja online tá bombando de novos produtos. Bom. Vai comprar um produto do seu time? Ou vai, de repente, fazer... Vai dar um presente pros seus amigos também? Sim. Aí é que tá, cara. Faça a diferença. Acesse lojadoestadio97.com.br. Somente produtos oficiais. E além disso, você vai ainda ajudar o seu time, não é verdade, Motinha? Sim, e vem mais produtos por aí, hein? Estão chegando. Olha, mais... Olha, semana que vem teremos novidade aí, o pessoal vai gostar muito, viu? E lá, na loja do Estádio 97.com.br, você vai encontrar a linha exclusiva do Estádio 97. Tem Sim. bonés, camisetas, moletons, lindos moletons. Ó, moletom tá vendendo mochilas. Pra caramba, velho. Ah, moletom é... Os caras estão correndo, corre que, ó, daqui a pouco vai esgotar e vai ter que colocar de novo. E as mochilas, hein? Legal, puta, né? A mochila é linda, importada, rapaz, sensacional. Tem lugar pra guardar o notebook... Protege o notebook, muito boa a mochila, viu? E um preço muito bom. Muito bom, acesse pra você dar uma olhada lá, ó, loja do estádio 97.com.br. Aliás, tem no Facebook também, facebook.com/loja do estádio 97. Ah, meus amigos, olha aí, ó. Passou! Passou o avião, hein? Anotando, vai anotando. Tá no ar a promoção Avião do Estádio. Daqui a pouco nós vamos falar dessa promoção bem legal, hein? Já, já. Passou mais um avião aí, hein? Domênico, foi divulgada a coisa mais babaca do futebol mundial. Que e é? A gente tem que divulgar porque é muito babaca. Isso eu queria saber por quê. Saiu o ranking da FIFA. A Argentina lidera o ranking da FIFA. Em segundo lugar vem a Bélgica. Em terceiro vem a Alemanha. Depois Colômbia. Quinto, Brasil. Por que a Alemanha Portugal, mas por que a Alemanha caiu terceiro? Justamente, por isso que eu falo que é uma coisa bem babaca. Que olha que a Argentina sabe que eu puxaria sardinha. Qualquer... Mas que babaquice. Que porra de ranking é esse? Esse ranking da FIFA é uma E o Chile tem que lugar aqui na Copa América? O Chile acabou de sair a página aqui. Domênico, se eu não me engano, o Chile estava em sétimo. Eu acabei de sair da página aqui, estava em sétimo. Que eu vou te falar, Domênico, que coisa escrota. Não dá, né, pra ter o cara. Esse tal de Bélgica, velho. Que lugar que tá a Bélgica? O que? A Bélgica tá em segundo, cara. Tô voltando segundo pra página a Bélgica? Aqui. Eu quero saber. Mas a Bélgica ganhou o quê? Sei lá. Tá aqui, ó, de novo. Pontuação, inclusive. Argentina. Pode ser. Argentina em primeiro, 1.442. Bélgica em segundo, 1.269. Alemanha em terceiro, 1.248. Colômbia, quarta, 1.224. Colômbia, quarta? Brasil, ganhou quinto, a Colômbia. 1.209. Portugal, é o sexto, 1.186. Quer dizer, Portugal tá na frente de Itália, de França. Romênia é a sétima. Chile é o oitavo. País de Gales, o nono. Inglaterra, o décimo. Esse ranking da pode FIFA... Pode dar crédito pra isso, não. Não serve pra porra nenhuma. Mas não sei por que vocês ainda continuam vendo. Eu quando vejo o ranking lá, IFH não sei o quê... Ranking da FIFA, eu rasgo ou deleto. Mas esse aqui é a FIFA. Mano. Mas que se lixa, é você FIFA. Que diz que a FIFA manda em não, tudo. Mas independente. A gente, porcaria, ranking não ganha nada. Ranking não ganha nada. Isso é uma porcaria. Dá pra porra fazer nenhuma. O quê, né? Vamos lá, algumas mensagens chegando pra nós aqui através do aplicativo em nome de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Deixa eu ver aqui, ó. O Danilo Carra diz aqui, Ralf nunca foi expulso também, hein, gente? Eu já não Verdade. Sei, hein? Será? Nunca foi expulso? Não, não, nunca. Não foi, com a camisa do Corinthians nunca foi. Nunca. Caraca. Outro dado legal. Jogando de volante é difícil, hein? Pode te falar, vai quem comprar jogo do Corinthians... Vai ganhar aquele troféu lá, o Paulo Eduardo, não é? Não sei. Quem acompanha jogo do Corinthians, gente, há anos, o cara é um monstro. Eu não tô falando que ele é melhor que o Falcão, que ele é melhor que o Clodoaldo. Eu só não tô entendendo a discussão de como vender. Não é melhor? O Ralf é melhor que o Falcão. O Falcão nunca jogou no Corinthians. Não, mas o Ralf já. Eu vou te falar, o Falcão eu vi bem jogar. O Falcão era um capítulo à parte, meu. Eu precisava ver com a camisa do Corinthians e não ia sentir. Mano, o Falcão é aquele cara que você colocava pra... O Falcão, o Vampeta ou o Ralf, mano? Mas é um fanfarrão. O Falcão ia sentir com a camisa do Corinthians. Poderia jogar juntos. O Vampeta, mais completo. Boa noite. Boa noite a todos. Estamos discutindo aí sobre juízes no Brasil, mas olha, tá ruim em todos os lugares, viu? Hoje a Itália ganhou as eliminatórias da Euro com gol de mão. Aí o da França, lá do Tirei aí. Com a Argentina também. O futebol está chato, deveria colocar uma tecnologia para que, por exemplo, cada time possa utilizar duas ou três vezes a tecnologia do jogo para minimizar. Abraços, Moisés Góes. Ô Moisés, na Espanha, eu não sei se a galera está sabendo disso, teve duas ou três rodadas do Campeonato Espanhol E já tem gente dizendo de um apito inimigo contra o Barcelona pra dar uma parada no Barcelona. O Barcelona foi prejudicado nos jogos. Ah. E tá, tem gente dizendo que tem gente pra segurar o Barcelona. Então não é só no Brasil. O Maradona, quando fez o gol de mão, gente... aí é legal, é folclórico. A Inglaterra foi campeã em 66 com um gol que a bola também não tinha nem dúvida. A Inglaterra não. O Thierry Henry classificou com gol de mão. Eu ia falar isso aí. Mas o Maradona, depois de muito tempo, ele pediu desculpa pro árbitro, vocês viram? Mas agradeceu. Na semana passada. Mas agradeceu ele pra caramba, mano. É, pedira, vai. Mas não tiraram, né, o jogo. Não invalidaram. Por que ele não falou na hora pro árbitro? Tipo, foi com a mão. Aqui. Mano. Mas conta a Inglaterra. Por isso que a tua frase é genial. Ele pimenta cheirou nos o outros árbitro. Refresco. É. Alex Luiz diz aqui o seguinte. Ele cheirou o árbitro. O Kate Richard cheirou o pai, sabia? As cinzas do pai. Quando o pai morreu, o Kate Richard cheirou as cinzas. Que louco. Cara. Alex Luiz diz aqui, mano, Corinthians é sempre beneficiado. Se você ficar lembrando Corinthians versus Boca, eu quero que no ano em que foram campeões, roubaram um gol legítimo do Alexandre do Vasco. Corinthians todo ano beneficiado, esse ano pelo menos 12 pontos. É, primeiro, o Alex Luiz que mandou. Eu vou te apresentar uma pessoa muito importante, chama pontuação. É, segundo, já que a gente tá falando de pontuação, texto, etc., eu vou te apresentar outra coisa legal. A hashtag mimimi. Bacana, o negócio é o seguinte: manda um e-mail lá pro saque da CBF, é saque@cbf.com.br. Reclama lá. Felipe Rocha, amigos. Igual você mandou pra Comebol. Me chamo Felipe, sou torcedor do Palmeiras. Um e esse mosaico. Foi um escândalo, Domênico. Foi um escândalo. Para de chorar. O Amarília foi o maior escândalo da história do futebol. Não, o Amarília eu acho que merecia um busto. O Amarília do Amarília Praça da Sé, em São Paulo. O Amarília. Você gosta da Amarília, Estranho? Aquele episódio ali foi tão nojento e escabroso como a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. É. Mas o ouvinte, se estivesse ouvindo agora, ele ia falar pra você: vai lá reclamar na FIFA. Hashtag mimimi. Por que o Amarília roube o resto é erro? É a mesma coisa. Você lembra aquela foto do Domênico Gato? Não. Quando os Estados Unidos jogou uma bomba lá que explodiu com tudo? Pior. Aquela menininha correndo pelada assim, tipo, com o braço aberto, todo queimado. Você não viu? Vi. Você não viu? Aquele jogo. Que tem isso a ver com lá? Foi no Vietnã, pô. Aquele jogo, tá certo? Corinthians e Boca no Pacaembu. Foi uma cena tão triste quanto essa foto. Mas aí manda lá pro saque arroba Comembol. O jeito que você fala com o cara, ele vai falar isso pra você. Mas não é. Saque arroba Comembol. Campeonato brasileiro, Domênico. Saque arroba mimimi. Campeonato brasileiro, Domênico Gato. Os erros de arbitragem acontecem pra todos os clubes. Aquele jogo, Corinthians e Boca, vocês não são bobos, vocês não são ligeiros. Inclusive, acharam um comprovante depois. Segundo você, pimenta nos olhos do refresco. Ô, Domênico, em 2005, do Alibre... Não, a frase que o mano fez não é pimenta no olho. Como é que é? Eu não posso falar. Não pode. Mas são duas letras. Tá, Domênico, em 2005, do Alibe falou que foi roubado. Então, quando ele falou. Não vou falar mais disso, continuo falando. Deixa eu falar uma coisa aqui. Diga. Você é uma notícia agora. O Rosinei, né, do Curitiba. Rosinei do Corinthians. Colocou do Curitiba, né? Joga no Curitiba. Colocou no Instagram dele, velho, que o Curitiba tá devendo, ele tá 8 meses sem receber. Nossa, caramba. E ele falou assim, os caras reclamam da gente estar aqui trabalhando, eu tenho um filho pra sustentar, que depende de mim. Infelizmente, o amadorismo do futebol está aí para todos que quiserem enxergar. Triste ver a real situação desse esporte por trás das câmeras e holofotes. São 8 meses sem receber. Não, holofote. Vai chamar o seu barriga pra cobrar o aluguel. 8 meses, velho. 8 meses? Que coisa, hein? Olha só, esse é o Estádio 97, em nome de BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E agora eu vou falar de HDI Seguros. Olha, você que tá no seu carro aí, né? Tá ouvindo o Estádio 97, de boa. Boa. Parado, né? No farol lá, aquela coisa. De repente, vai vem os caras e pá! Não. Bateram no seu carro, cara, na traseira do seu carro. Você desce pra ver o que aconteceu. Quem é? E descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. O cara da novela que tá... Exatamente. Aí o que vai acontecer? Vai juntar a gente aí. O que vai juntar de neguinho pra tirar autógrafo, pra ver o que aconteceu. Junta uma porra de... Mas relaxe, relaxe, porque o Cauã tem seguro HDI, viu? Aí o que acontece? É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera aí em minutos o conserto do seu carro. Assim o conserto não vira aquela novela desgraçada, né? E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Olha, vou dizer uma coisa pra você. Sempre tem um HDI Bate Pronto pertinho de você. Vai fazer ou renovar o seu seguro? Então consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros, É de bate pronto. E olha a promoção bacana que pintou aqui, ó. Está no ar mais uma promoção. O avião do estádio 97. E desta vez, você vai a Barcelona assistir a um dos maiores shows do planeta. Promoção avião do estádio 97. Fique ligado no estádio 97 e anote quantas vezes você ouve passar o avião do estádio 97. O vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagens e ingressos para Red Zone, o melhor lugar do show com direito a acompanhante. Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte e fique ligado no estádio 97. U2 em Barcelona. Promoção avião do estádio 97. Apoio Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. A agência catalana de turismo, Catalunha, um destino incrível para os seus negócios. U2 em Barcelona. Sensacional, anote os aviões, hein? Essa é a promoção avião do estádio 97. Vai anotando, os aviões passam por aqui, desfilam durante o estádio 97, não é verdade? Você vai marcando direitinho aí, tá certo? Fique ligado, anote aí as vezes que passa o avião por aqui. E o vencedor vai ganhar passagens diretas para Barcelona, hospedagem, ingressos para Red Zone, o melhor lugar do show com direito ao acompanhante. Quem não você quer, vai ver, né, U2 ao vivo. Aliás, não tem mais ingresso pra esse show, viu? Tá tudo esgotado, acabou. É, a turnê dele na Europa todinha tá esgotada. Não tem o que fazer, não, velho. Já foi tudo. É, ou você ganha aqui ou você não ganha. E não é só isso, né? Não, ou você não vai. Putz, melhor lugar, velho. Leia o regulamento completo no site 97fm.com.br e apronte o seu passaporte e fique ligado no estádio 97. Também não adianta você marcar os aviões, ligar aqui e ganhar e não ter passaporte. Aí, vai como? Aí não tem como. Você e seu acompanhante. Exato, os dois. Os dois tem que ter. Senão não adianta. Dançou. Não adianta, dança, né? E não vai dançar em Barcelona, vai dançar aqui no Brasil. É, vai ficar por aqui, né? Tá certo? U2 em Barcelona, hein? Com apoio de Singapore Airlines. Possui uma filosofia de design dos produtos que está sempre pensando em formas inovadoras para a satisfação dos seus passageiros. E a Agência Catalana de Turismo, Catalunha, a anfitriã dos grandes eventos esportivos. Olha, tem uma promoção muito bacana aí, da Singapore Airlines. Até o dia 30 de setembro, tá bom? Você pode... deixa eu ver aqui uma... Ah, você pode ir... Olha, por exemplo, você pode descobrir os encantos de Barcelona. Você vai para Barcelona... pagando em classe econômica a partir de $808. Oh, olha, promoção bacana, mas vai até dia 30 de setembro, tá bom? Você pode conhecer os encantos aí de Barcelona, vai ser muito legal. $808. Então participe, então é só você acessar o site da Singapore Airlines, tá bom? Oh. É isso aí. E vai marcando os aviões. Os aviões estão passando, hein? Olha aí, falando em avião, RG, olha aí, ó. Passou mais um avião, hein? Passou mais um avião. Vamos lá para mais ouvintes ligando e participando. 3284-7097 em nome de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Asdrubal tocou, tem ouvinte. Alô? Alô? Quem fala? Aqui é Marcos. Marcos? Isso. Marcos do que, Marcos? Marcos Roberto de Santos. Marcos Roberto jogou no Corinthians. Marcos Roberto? E quantos anos? Também você tem? Era um ator, era cantor e ator que fazia 44, sala, fazia sala especial, lembra? Ah, é? Lembra do RG? Não lembro. Acho que faleceu. Acho que sim. O filho dele trabalha numa concessionária aqui na Doutor Naitor Penteado. Acho que sim. Ó, RG 4.4, como é que faz? Hoje. Ah, hoje é um grande. Hoje é um grande dia, um grande Marcos, né? Hoje. Hoje é? Por quê? Porque aconteceu. Aniversário hoje de quem? Grande pequeno corintiano, é ilustre. Mesmo? Pô, tá de maior mancada, eu dormi, velho. O que aconteceu aí? Você dormiu, é? Dormi. Você dormiu, é mesmo? Hoje era o bar mitzvah de quem? Do Sami. Sami, velho. Rapaz, é verdade. Eu não pude ir, tava no hospital. Foi tudo bem lá, Beijinho? Foi de legal, beleza? Foi. Que hora que foi, Beijinho? Virou hominho? 7:30 da manhã. Sete e meia da manhã. Olha o horário. É o hominho agora. Olha o horário. Quantos anos? Não, ele fez 13. 13? Domingo não, mas não é hoje. Ele fez domingo passado. Foi domingo. Mas hoje é a comemoração. Foi legal? E eu cheguei antes do Rabino pra abrir a sinagoga. Então, era meu rodízio. Você chegou lá, mano? Cheguei. Que abriu, mano. Eu cheguei na sinagoga, o mano já tava lá. O que você tá fazendo aí, meu? E hora? Você que abriu? Acordei lá 6 horas da manhã, RG. Pô, eu falei, caralho, eu abri a sinagoga, pô, eu falei, vou ver o Rabino. O Rabino não tava, tava o mano. O que você tá fazendo aí, meu? Tava dormindo no cantinho. Você tava de equipar, mano. Ora, mano, tava de equipar, mano. A hora que você tava se arrumando pra ir, eu tava indo dormir. Aí, acho que na hora que eu também tava me arrumando pra ele, já tava na sinagoga. Já tava lá, velho. Eu cheguei antes das 7 lá, porque era meu rodízio. E hoje também é aniversário. Cris do... compõe. É. Esposa do Crisão. Ah, Cris. Boa. Crisão. Beijo pra Cris. Beijo pra Cris. Cris. Vê se agora você escuta, sua louca. Que isso? Tava dormindo, ele te mandou parabéns antes, ela não escutou. Ah, agora mandamos. Então tá bom. De novo. Ô, Marcos, e qual que é o bairro, hein? Então, Dodô, falo de Poá. É a terceira vez que eu ligo aí, cara. A Poá é do lado de Itaquá. É. Morei em Poá, Itaquá. Poá, Poá. Poá, velho. Ô, amigo! Aí, quer, ganhar, quer tentar ganhar uma bateria Eliar aí? Opa! Essa pergunta, você vai tá ou não vai? Paralisou o cara. Hein? Vai não, ou não fala vai? Aí, pode falar. Fala não, aí, você véio. Quer ou não? Não, pode não, velho. Como assim pode? Quer ganhar uma bateria Eliar de quer até. Quer ou não quer? 75 amperes com a instalação grátis? Quer ou não quer? Não, não quero não, pode deixar pra lá, mano. Obrigado, cara, obrigado. Não, ele quer. Não tem carro. É o direito, tem carro. É o direito do cara, ele não quer ganhar. Ele não tem carro. Tá bom, fazer o quê, né? E o time, Marcos? Então, torço pro Palmeiras, Dodô. Opa, é nóis. Shiokatsu. Shiokatsu. E o derby, tá pronto? Não fala de derby, mano. Tá com nervoso? É o seguinte. O que aconteceu, Marcos? O que tá acontecendo? Não, aí, não, Dodô, é o seguinte, tudo bom? Cara. Muito não, louco, hein, meu? Não, na realidade é o seguinte. Ah, meu filho tá querendo que ligue o rádio aqui, vai dar eco. Não, não, liga nada. Fica quieto aí, moleque. Fala, Marcos, o que foi, velho? É, fala. Primeiro, cara, eu queria parabenizar o Mano, né, cara? Porque, primeiro, pelo campeonato brasileiro, que praticamente já tá na mão do Corinthians, né? O Mano e o Benji aí e tal. Obrigado, obrigado. Parabenizar também o Mano pelo técnico que o time dele tem, que o Tite, pra mim, é um, cara, um dos é melhores semideus, técnicos, né, aí, cara. Entendeu? É como meu filho tava falando, ele lembra, sei lá, ele lembra muito o trabalho que ele faz no Corinthians, lembra muito o Simeone, né, cara, lá no Atlético, né? Ou seja, pega um time que relativamente você fala assim, não tem muitas estrelas, mas... Não, mas você tem razão, viu, amigo? É, inclusive, eu torço para que demore muito isso daí, espero que isso nunca aconteça, mas um dia vai ter que acontecer mesmo. Mas o dia que o Tite passar dessa para melhor... Temos que construir uma basílica pra ele. Uma referência, tá certo? Pra que ele vire uma referência Código de santidade. Não. Na verdade, o Tite é um milagreiro. Isso, é mesmo. Complemente não. Agora, por favor, amigo. E um terceiro parabéns aí, cara. Em relação ao que o Mano falou também, que eu acho que foi a parte mais coerente em relação ao que ele falou do Palmeiras. Porque o que tem acontecido com o Palmeiras, que eu tenho visto, cara, e realmente o Palmeiras tá parecendo um catado, entendeu? Meu, o segundo tempo do Palmeiras ontem foi, cara, inadmissível, meu. Uma galera que ganha o que ganha, entendeu? Ou seja, foi contratado pra fazer o melhor. E, meu, os caras entram em desespero, assim, e começam a fazer lançamento na área de um lado do outro. O Egídio errando pra caramba. Aí do outro lado também errando pra caramba. Meu, o Dudu, cara, o Dudu, ele me lembra, sabe quem? Vocês assistiram aquele filme Quem Vai Ficar com a Polly? Sim, eu sim, bom pra caramba. Assistiram, mano. Sabe aquele cara jogando basquete com ele? Aquele cara loiro? Jogando basquete, que o cara faz as firulas lá e quando vai arremessar, dá altas porretadas na tabela. Puta, sim. Cara, meu, não é por nada não, cara, mas o Dudu me lembra esse cara, né? Ou seja, ele faz e puta, ou chuta pro inferno a bola, ou então ele toca errado. Toque de 3 metros ele consegue errar, cara. Né? Aquela bola que ele pegou, Dodô, na lateral, cara, lá na... Em vez dele, meu, ele tinha que bater de primeira aquela bola, cara, não é possível que ele quer a bola e quer... E levou pra linha de fundo a bola, cara, inadmissível. Sabe isso, que me mano? Passa, às vezes? Eu não acho que o Dudu esteja jogando tão mal ou tão ruim e seja o problema do Palmeiras, acho que não, eu acho que tem solução. O problema é que eu acho que o Dudu, ele acha que ele é mais craque do que ele é. Tem certos momentos que ele quer fazer de letra, ele quer fazer, sabe? Ele quer fazer jogada bonita, que quando na verdade ele faz o trivial, passa e vamos fazer o barulho, velho, sabe? Acontece o gol verdade. Aí. É isso que me passa às vezes com o Dudu. Verdade. Sabe? Às vezes ele quer fazer umas jogadas meio mirabolantes. Pera aí o negócio, pra aparecer. Teve um jogo do Palmeiras aqui, o último jogo para o Palmeiras. Sim, ele deu um passe de letra. E sai aquele gol? Não, ele deu um passe de letra. Aquilo ia ficar. Tudo bem, ele deu um passe de letra ali, Portuga, deixou o cara na cara do gol. Mas não é toda hora que vai acontecer isso. Ele vai ser jogado amanhã? Faz o. Não sei. Parece que ele é amanhã, né? Ah, mas não importa. Ô Portuga, mas. Diga. Cara, quanto que ganha o Dudu, cara, por mês? Ah, uma boa grana. Não ganha pouco. Puta, cara. O cara ganha, sei lá, 400 mil reais por mês. 400, imagina você ganhando 400 mil reais por mês só pra dar um toque, de vez em quando você acerta um toque de letra. Ah, pelo amor de Deus, cara. O cara tem que acertar tudo. O cara tem que pelo menos acertar um passe de 2 metros, cara. Pelo menos ser, isso. Ele tinha que ser mais decisivo, cara. Sabe? Pegar a bola, chamar, mas é que tá. Aí também, cara. Mas o Dudu de 30, o Dudu no cara, eu tava mais ou menos contando, cara, de 40 passes que ele dá, ele erra 30, mano. Eu entendo, Marcos, mas o problema, ó, tem duas coisas aí, o problema do Palmeiras não é o Dudu. Não é o Dudu, parece que o cara é o, não. É a soma. E tem uma coisa também, você já ouviu aquela frase, não sei se você já conhece aquela história, não é nem uma frase, é uma história. Um cara tava passeando e viu uma vaca em cima da árvore. Grande vaca. Aí eu te pergunto, a vaca sobe na árvore? É, alguém colocou lá. Alguém colocou a vaca lá. É. Então colocaram lá, né? Então, assim, não, é isso. A maior sorte dele é que ele foi super valorizado porque Corinthians e São Paulo fizeram. E aí alguém foi e falou, eu quero. E aí surgiu. E eu acho que isso, mãe, chegou com a cabeça do menino. Mexeu com a cabeça. Eu acho que o menino aí, ele acha que joga mais do que é. Isso aí, cara. Só o empresário dele no cruz. Posso falar? Faltou personalidade. Faltou personalidade por causa disso. Posso falar? Aconteceu, viu, beijo. Aconteceu com um jogador do Palmeiras que era o Wesley. O Wesley foi super valorizado. Não é essa champanhe toda. Aí o cara se achava no Palmeiras. Não era. Exatamente. Ele não é ruim, Wesley. Gente. Pode ver, então, São Paulo. Só que ele se achava. Ó, esse Dudu é bom jogador. Eu acho que é bom jogador. Mas ele acha que é melhor que ele. Talvez, calma. Esse cara joga bola. Não tô falando que ele é craque, é o novo Neymar. É bom jogador, hein, gente? Também acho que é bom. Calma, que esse cara joga bola. Ô, Beija, ele pode ser bom jogador, mas ele está um mau jogador, cara. Pode ser, tem que abaixar um pouco a bola. Mas deixa eu falar. Esse time do Palmeiras, time ainda não se encontrou, não é o Dudu? Não é só ele, cara. Outro cara. Esse Barrios, pelo amor de Deus, cara. Esse cara parece o boneco de Olinda, cara, ali na frente, mano. Pelo amor de Deus, cara, ele consegue pegar a bola passa do lado dele, ele fica olhando a bola passar, assim, como se fosse um mongo, tá ligado? E não vai na bola, cara, ele conseguiu perder aquele gol lá, sei lá que ele fez com a perna ali, cara. Ô, parceiro, o Palmeiras investiu muito em atacante, sendo que o melhor atacante que ele tem é da base. Tecnicamente, o Gabriel Jesus, ele põe todos os outros atacantes do Palmeiras no bolso. De longe, exatamente. É dispare a diferença entre o Gabriel e os outros atacantes do Palmeiras. E outra coisa, ô Dudu, você não acha que o Marcelo Oliveira errou, cara, em ter tirado muito precocemente, cara, a dupla que tava lá, o Leandro Pereira, ele tava conseguindo fazer os gols que precisava, que o Palmeiras precisava, entendeu? De vez em quando entrava o Cristaldo ali, também dava conta do recado. Você não acha que o Marcelo Oliveira, ele errou, cara, grosseiramente, não. E tá colocando esses caras, meu? Agora, ele aproveitou a primeira oportunidade que teve um jogo que o Leandro Pereira não fez o gol nessa partida. Ele aproveitou essa oportunidade para no próximo já ter colocado os caras. Mas, irmão, você vai jogar. Aí desandou. Mas o Leandro Pereira teve uma negociação, cara. Vou te falar uma coisa. O empresário, até o Palmeiras que lucrou com isso, mas tem que pegar de joelho e ir até Bruxelas e voltar. Pra ele foi bom pra caramba. Você vai saber se essa negociação já tava meio que mais ou menos que engatilhada. Você concorda? Se ele continuar jogando e a prejudicar até a saída, ele já tava negociado, velho. Sai. E foi bem vendido. Os Palmeiras não perdeu muita coisa, não. Mas Marcos, fica no achismo, né? Fica no achismo aí, né? O Palmeiras, se você for analisar, o problema do Palmeiras não é no ataque. O Palmeiras tá criando. O problema do Palmeiras é a defesa que tá tomando. É diferente. Então, por que tá tomando? Uhum. Porque está desguarnecida. Por que está desguarnecida? Exatamente. O Gabriel, que vinha sendo a revelação do campeonato, melhor jogador, talvez, do campeonato do primeiro turno, se machucou. O Arouca se machucou. Tá jogando com volantes reservas. Coisa que o Palmeiras tinha volantes, mas pra eventualmente pôr num lugar de um ou no outro, pôr um cartão amarelo ou outro. Agora não, tá jogando os caras. Diferente. Você põe uma dupla nova pra jogar do que uma dupla que já tava e tava dando certo. É diferente. Não, sim, então é, tem esse detalhe não, muito mais importante. É, aí que tá, né, doutor? Aí que tá a questão do técnico, né, cara? Porque o que eu falei em relação ao Tite, né? Ah, mas o Marcelo é bom. Cara, não, Marcelo, ele pode ser bom, cara, mas eu acho que ele tá meio ali perdidinho, cara, tipo, meu, o que eu vou fazer, cara? Porque ontem, por exemplo, ele tirou o Thiago, que pra mim tava jogando muito melhor que o Amaral, entendeu? E colocou, e fez aquela mexida, né? Ou seja, ele deixou o Amaral e tirou o Thiago, né? Que eu acho que ele tinha que fazer invertido, tinha que ter tirado o Amaral e deixado o Thiago, que tava jogando muito melhor. Mas aí na lateral esquerda, ele tirou o Egídio, que tava jogando muito mal, e colocou o João Paulo, que é horrível. João Paulo. É um jogador grosso que Deus não vai saber. Mas foi, ontem foi. Ah, ontem foi. Tem material de reposição. Mas ontem foi e até eu jogava ali. Foi. Mas no caso do meio campo, velho, é muito disparo. Que eu até o mano tava conversando, Amaral e Giroto é muito diferente do que Gabriel e Arouca, velho. Ah. É muito disparo, são características de bola diferentes. Não dá, meu. E não dá hoje, não dá. E vamos falar de novo do ataque. Hoje o ataque do Palmeiras é muito melhor do que o ataque que tava há um tempo atrás. Ah, não, isso aí nem se compara, né? O Leandro Pereira, não dá pra comparar o Leandro Pereira, por exemplo, com um menino, o Gabriel. E um cara que leva azar é o Alexandre. Ah, ele vai bem, mas nunca tem sequência. O Gabriel é o carinha que tá mais jogando bola ali, pelo menos nas últimas três partidas, o que mostrou isso, né, cara? Agora, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Não tem que ficar como titular, não, cara. Desculpa, agora, mano. Ô, Marcos, vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que o jogo-chave. O jogo-chave Iniesta. Não, é verdade. O jogo-chave para ver se o Palmeiras realmente vai disputar. Não. É o clássico. Eu tô dizendo com relação ao Campeonato Brasileiro. É o derby. Agora o Palmeiras e a Copa do Brasil. Esse é o jogo clássico, é o jogo-chave para saber quais serão as pretensões do Palmeiras, meu amigo. Se ele vai querer disputar realmente quarta, terceira, segunda posição, entrar no G4 ou não. É pra ir pra cima e tem que ganhar. Joga em casa, tem ganho do Corinthians. O Corinthians vem com uma folga na tabela. O que complica ainda mais, entendeu? O que complica ainda mais esse lance do Palmeiras aí é que, na minha opinião, só tem mais uma vaga. Porque, ó, Corinthians e Atlético, na minha opinião, já estão garantidos na Libertadores. Depende do que vai acontecer hoje no jogo do Grêmio, né? Não, mas independe. O Grêmio se descarta, mano, mesmo que ganhe hoje. Calma. O que eu tô dizendo é o seguinte, na minha opinião, só tem mais uma vaga e eu vou falar por quê. Certo. Corinthians e Atlético, na minha opinião, já estão na Libertadores ano que vem, porque os dois vão brigar pelo título até o final. Não sei se briga pelo título. Eu acho que briga. Mesmo com essa vantagem aí, o Atlético é um time que tá bem montado e o Atlético possivelmente vai ter aí uma ambição até o final do campeonato. Arrumar o emocional. Pode tá distante em termos de pontos, mas o time do Atlético tá montado. Ou seja, na minha opinião, vai buscar sim. Pelo menos brigar pelo título. Vai brigar pelo título e já tá, na minha opinião, garantido na Libertadores. O Atlético pega o Vasco lá. Tem mais. Não, mas outro jogo. Não, eu tô dizendo. Mas todo mundo vai pegar todo mundo no segundo turno, gente. Não tem jeito. Eu tô falando com relação aí ao que eu acompanho do futebol do Atlético Mineiro. Eu acho que Corinthians e Atlético tem futebol pra segurar essas duas posições aí, se consolidarem já na Libertadores ano que vem. Agora, o Grêmio, pela bola que tá jogando, tá crescendo num momento importante do campeonato, o Grêmio eu acho que pode ser que pegue também essa terceira vaga. Ou seja, vai ficar uma vaga pra brigar entre São Paulo, Santos, Flamengo, que o Flamengo já tá chegando, Palmeiras, Fluminense, Atlético Paranaense. Aí vai ter aí no mínimo uns 5, 6 times aí se estapeando por uma vaga. Tem e vai nove, ficar complicado. E se o Grêmio se empenhar na Copa do Brasil, mano? Eu acho que o Grêmio tem uma grande chance de ser campeão da Copa do Brasil. Bom, ele tá brigando. Eu acho que são duas vagas. A terceiro e quarto lugar é que vai dar briga pra 9 pode times ser. Aí. Eu acho o Santos mais favorito pra ganhar a Copa do Brasil do que o Grêmio. E o quarto lugar pode sumir. O G4 pode virar G3. Tá bom. Marcos, você quer mandar abraço pra alguém? Vamos lá. Bom, só mandar um abraço pra galera da Keno aí que deve estar escutando aí. Né, no caminho do trabalho pra casa aí, todo mundo que trabalha na Canon lá, tal, galera, um abraço pra todo mundo, abraço pra vocês aí, e é isso aí, galera, tudo de bom pra vocês aí. Obrigado, meu valeu, velho, também, abraço. Valeu, velho. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Meu, esse é o Estádio 97 pela Energia 97, em nome de BV Financeira. Tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. E agora, recado importante do Benjamin de Baterias Eliar. Na Bateria Eliar, eu vou falar pro próximo ouvinte, tá, pra fazer o quiz. Ah, fazer o quiz com ele. Então agora fala, eu vou falar da Esser, boa. Todo mundo conhece alguém que tá procurando imóvel, não é? Bom, sim. Vou te dar uma dica. Procure uma empresa que tenha reputação e cliente satisfeito de verdade. E eu vou te falar, amigo, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento, localização privilegiada e imóveis com alto índice de valorização. E olha, quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos. Para vocês terem uma ideia, 92% dos clientes comprariam um Esser de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia num Esser. E olha, vou dar outra dica, meu. Vá conhecer a Esser Store. É demais. Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, em Santo Amaro. É a Esser Store. É uma loja da Esser, que é uma coisa assim muito, muito, muito, muito top. Acesse esser.com.br ou ligue 3066-0900. 3066-0900, Esser, construindo com valor. Um abração pro Ala, pro Rafa Ror. Ei, Rafa Ror, que cara iluminado. Um beijo pra Paula Gil, um abraço pro Guilherme e toda a galera da Esser, mano. Que foi, mano? Que golaço do Ricardo Oliveira aqui, viu, Domênio? Mais um dele. Cruzamento aqui da ponta direita, velho. Cruzou a área e pegou de primeira de esquerda, mano. Conte-me tudo. Quem cruzou, mano? Isso é importante. Ele só bate de primeira, né, cara? Marcelo Santos. O Ricardo Oliveira é diferente, mano. Ricardo Oliveira chegou no Santos, todo mundo desdenhou. É, o cachorro tá aí, ó. Eu jogo por 50 pontos. Foi rejeitado no São Paulo. Foi rejeitado no São Paulo. O Palmeiras não quis também. Foi o primeiro clube que ele procurou, foi o São Paulo. E o Palmeiras também não quis. Jogo por 50 pontos. Pra mim, ele sempre foi melhor que todos esses centravantes ali, o Fabiano. Ah, bom de bola. Quem deu o cruzamento foi o Marquinhos Gabriel. Oba, pontos pra mim. Eu não sei se vocês sabiam, mas a velhinha do programa da manhã tava presa. Ela tá presa num castelo. Tá presa no castelo, é verdade. E a Energia 97 vai fazer uma festa muito legal. Foi. No Monte Castelo Eventos. Vai ser uma festa bacana. E pra libertá-la. Olha o som? É, vamos tocar isso aqui lá. The Peixe Mode. Peixe Mode. Teremos lá, dia 16 de outubro, tá bom? A Energia vai realizar essa super festa no castelo, no Monte Castelo Eventos, lá em Mauá. É muito legal, é bonito pra caramba. Domênico Seco, New Order ou The Peixe Mode? Dá. I just can't difícil, get enough. É, just can't get enough. Acho que por uma ligeira vantagem em Depeche Mode. Eu por uma ligeira vantagem. Uma ligeira. New Order. Mas muito pouquinho. New Order. É? New Order. É top 5. Mas Depeche Mode é demais. Ah, mas Depeche Mode tem muita música. É daquela boa, década. Mas a melhor é People Are People. Qual? De quem? Depeche Mode. Depeche Mode? É. Não lembro dessa música. People Are People. Puta, legal pra caramba. Não temos aqui. I Feel You. Não temos aqui. I Feel You temos. Do Depeche Mode? Temos. Puta som. Essa aqui, ó. Ó. Oh. É bom, Depeche Mode. Isso aqui vai tocar lá na festa do Energia. Aliás, teremos duas pistas lá. Tá bom? Numa das pistas, The Lords of St. Paul. Os DJs do Energia Véia, o show da banda Metrô que vai estar de volta. Região, olha que legal. Legal, hein? Lembra? Tititi. Saudade. Tititi foi tema de filme, né? É. Tititi foi tema de novela, né? Esse filme não, novela. Tudo pode mudar, era legal pra caramba. Sândalo de Dani, que a gente adora. É, boa. Beat Acelerado, Johnny Love. Nossa, sensacional. Olha, muito bom mesmo. E você vai ter esse... Nossa, essa é linda. Essa é maravilhosa. Super espetáculo do Metrô com os DJs do Energia na Vega. E teremos uma segunda pista também, que é o The Kings of ABC. Os DJs que marcaram época lá na história do ABC. Tá bom? E olha, os castelos são de verdade. Você vai se sentir na era medieval. Todas as informações sobre pontos de venda e sobre os tickets de transfer para a festa estão lá no site festaenergianaveia.com.br. Acesse agora mesmo, hein? Realização da promoção e promoção exclusiva Energia 97 FM. Vamos à última ligação de hoje, 32847097. Vamos à última ligação, vamos lá. Vamos ver aqui, alô? Alô? Quem fala? Fernando. Fala, Fernando, tudo bom? Tudo jóia. Fernando do quê? Fernando Valente. Tá certo, Fernando Valente. Quantos anos você tem? Palmeiras, Dodô, porra. Boa, oh. Fernando. Quantos anos você tem, cara? 41. 4.1 RG? Quais são... O que foi que você quer? Baralho lá. Do Mariana aí, baralho? É um valete. Tem o quê? Dama. Tem dama... Rei, dama, rei, as. Rei, as. As. E o... Valete de copos, é esse? Valente de valete de copos, hein? Sensacional. Ah, quer dizer que você é maravilhoso. Muito bom, Fernando, e o bairro, hein? Vila Romana, vamos ver Vila, se Vila Romana, é per... Romana. Vila Romana é perto da Lapa. Vila Romana é perto da Lapa. É, é nóis, velho. É bom aí, hein? Ô, amigo, quer concorrer uma bateria Eliarte até 75 amperes com instalação na faixa? Ó, vamos tentar, Benjamin. Então, ó, presta atenção no Merchan. Eu vou fazer de tudo, ó, eu vou torcer pra você ganhar. Olha só, você conhece as baterias Eliar? Elas são as únicas do mercado que dão proteção 24 horas gratuita contra panes elétricas, mesmo que o problema não seja na bateria. E mais, com direito a guincho caso o problema não seja resolvido no local. Então faça a escolha certa e escolha a bateria Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. E um abração para todos os distribuidores e revendedores da Eliar. Posso fazer o quiz Eliar, amigo? Vamos lá. Qual o nome... Calma. Dos... Primeira pergunta. Então. Uau. Qual o nome do serviço exclusivo da Eliar? A. Socorro Eliar. B. Proteção 24 horas Eliar. C. Assistência Eliar. B. Acertou. Tá bom. Segundo, hein? Qual o nome... Espera. O Domênico é o homem sonoplasta. Qual o nome do jogador garoto propaganda da Eliar? A. Neymar Júnior. B. Messi. C. Dada Maravilha. Porra, Neymar Júnior, né? Olha! Última pergunta. Se você acertar, você leva essa bateria Eliar de até 75 amperes com instalação grátis, hein? Vamos lá. Há quantos anos as baterias Eliar estão no mercado? A. 10 anos. B. 50 anos. C. Mais de 80 anos. C. Caraca! Aê, garoto! Cara é bom! Boa. Vai, amigão, você ganhou uma bateria Eliar de até 75 amperes, instalação grátis. Aí você vai passar aqui na rádio e tirar o teu voucher, tá bom? Tá joia. Valeu, parabéns. Boa, Fernando. Valeu. E aí, cara? E o Palmeiras assistiu o jogo ontem? E aí, cara? Pô, assisti, Domênico. E aí? Mas, ó, tem uma coisa pra falar. Esse palmeirense que ligou aí antes, esse cara é fajuto. Eu também achei. Primeiro que um palmeirense jamais vai dar parabéns pro corintiano. Por um título que o corintiano vai... Ué, porque eu sou invejoso. Que vai ganhar, roubado. Porque eu invejoso. Roubado é o seu fioso. Deixa ele achar. Roubado é a sua virgindade traseira. Isso sim. Só um minuto. Invejoso. Só um minuto. Vai, ô, invejoso. Não é invejoso. Ele tem que achar o que ele achar. Deixa ele achar. Ah. Quer falar de título contestado? Por que você não fala da Parmalat lá, velho? Ah, de Catar. Ah, José Ruela. Não existe isso. Para, não existe, bobagem. Não. Para. Aquele impedimento de ontem do Fluminense, impressionante. Não, mas peraí. Mas peraí. Ô, amigo, você tá julgando. Não, mas peraí. Você tá julgando. Você tá sendo influenciado. Você tá sendo influenciado pela Globo. Não, cego. O primeiro lance ali, o cara do Tiratema quis derrubar o árbitro. O árbitro ali, no caso do Bandeirinha, ele viu o impedimento na hora que o Cícero domina a bola e a bola vai na direção do Elton Paulista. Não é no primeiro lance. Ah, mas Bandeira ele não levanta... tem que... Não, ele não tem que achar, ele tá ali pra ver. Ele viu que o cara pegou, ele tava na linha e não tinha que falar nada, pô. Não, você não tá entendendo. O Cícero, na hora que ele domina a bola escapa dele e vai na direção do Elton Paulista. Mas o Cícero, ele faria o gol. Se o Elton Paulista não tivesse lá, ele faria o gol. Mas ele entende que o Elton Paulista faz um esboço de que ia chutar a bola, ou seja, participa da jogada. Ele entende que, na verdade, ele tinha que roubar. Ele tinha que roubar ele. Roubar o seu fiosco. Você tá fazendo uma acusação contra uma pessoa, pai de família. Ah, o fiosco tá verde. Você tá fazendo uma insinuação de que o árbitro ele agiu de má fé e o árbitro, se quiser, pode processar. Mano, não tô insinuando, eu tô afirmando. Então, ó, atenção, Sandro Meirahit, ó. Temos o nome completo desse mané aqui. Se você quiser processar, você processa. Não pode falar isso, mas é verdade, ué. O cara tá falando que o cara é ladrão, tá louco? E segundo, em relação ao palmeirense ligou. Jamais vai idolatrar o Tite também. Legal idolatrar o Marcelo Oliveira, que parece um peão de obra, com aquele boné frouxo. Ah, mas é bicampeão brasileiro. Cara, o Gargamel é o técnico do meu time, ponto. É ele que eu vou Gargamel. Falar que é melhor, pô. Gargamel. Mas é melhor mesmo, nada. É legal Gargamel. Você olhar, por exemplo, o quintal Gargamel. Do vizinho e ver lá que o vizinho tem um carro mais legal. Você fala, pô, quero um dia comprar esse carro do vizinho. Você olha a casa do vizinho e fala, pô, a casa do vizinho tá pintadinha, a minha não tá? Quero dar um talento um dia na minha casa. Você precisa ter como base as coisas que funcionam. E no caso, o Corinthians funciona muito bem. Mano, 10 anos depois. O Corinthians é um parâmetro. Mais ou menos. Isso aí paga um pau mesmo, maluco. Cuidado, hein? Deu pra só torcer, maluco. Não tá pagando pau nenhum. Vai acabar o programa. Domênico, quantas vezes você já esteve num restaurante? Aí passou um garçom com um prato e falou, puta, devia ter pedido esse prato. Eu quero igual aquele. Lógico, velho. Lógico. É o que o Palmeiras faz com o Corinthians. Lógico que é. Acho que é. Então tá bom. Mas eu achei que o cara tava falando antes, parecia que o Palmeiras tava caindo, velho. Caindo não, mas o ouvinte tem razão. O Palmeiras é deprê. O Palmeiras hoje, Domênico Gato, na sua opinião, é um time confiável por tudo que já apresentou? Ele é inconstante, ele é diferente. Mas ele é um time. Mas tem potencial pra ser confiável, mas não tá mostrando. Exatamente. Mas todo mundo não sabia que esse Palmeiras de hoje tá sendo preparado pro ano que vem? Mas, Domênico, o cara vem falar que o Dudu não joga bola, que o Leandro Pereira é melhor do que qualquer um que tá aí. Mas a opinião do cara. A opinião dele, ele lê meia agora. Dúzia de palavras no noticiário e acha que sabe ser bobo. Não, mas você pode. Ô, amigão, você agora está agredindo aí um torcedor do porco que deixa não está mais ele, participando. Cada um tem uma opinião, gente. Mas ele é que tá. Mas é que tá, Domênico. Mano. Ô, Domênico, ele pode ter opinião dele. Eu não estou criticando o cara. Ele pode ter opinião, inclusive divergente do outro ouvinte. Mas ele não pode chegar e colocar a opinião do cara como se não prestasse. Sendo que amanhã pode entrar um outro ouvinte e falar que a desse ouvinte não presta. Eu acho que é injustiça. Por exemplo, você pode discordar do cara e falar, não concordo com o cara, mas você não pode falar, minha opinião é a verdade absoluta. É, a verdade absoluta. Aliás, gente, Fernando, nós estamos aqui no tempo esgotado, assim, porque temos uma jaca daqui a pouquinho, é horário político de novo, né? Toda quinta tem. Você quer mandar um abraço? Fica à vontade, vamos lá. Não, quero mandar um abraço para o pessoal aqui da Vila Romana. Tem o Fábio que trabalha comigo lá na RFS, também está mandando mensagem aqui. Mandar um abraço para ele também, corintiano safadinho. E mandar um abraço para toda a galera aí. Um abraço para minha mulher, Patrícia. Um abraço para meu filho Gabriel, que é palmeirense doente também. Boa. Seu então, brigou menino. Então tá bom, velho. Olha que nasceu inteligente, né, porra. Nós. Falou, tchau. Obrigado, viu, velho? Falou, um abraço. Tudo de bom. Tchau. Valeu, é isso aí. Bom, estamos perto do final do programa. Quero agradecer também o Rubens, que esteve aqui hoje, né, como estranho no Ninho. Aí, Rubens, curtiu o programa? Curti muito e tenho que agradecer meu filho que incentivou a gente aí no resort. Curtiu lá o resort? Legal. Maravilhoso, cara. Tudo é top. Legal. O resort é top, o programa é top, a programação, a galera, meu. Bacana. É fim de semana diferente. Pô, que legal. Obrigado, e viu, mandar Rubens? Um abração pro pessoal Gibão, Barba lá da Porta do Sol, pessoal da Ford, Lucas, Jefferson, professor Nenê da Porta do Sol, Milton de Boituva, Ângelo, meu ex-sogro, São Paulino doente, seu Luiz. Ex-sogro? Isso. Gente, começou aqui. Acabou. A jaca. Valeu. Filhos e filhas. É rápido, quem ganhou a RG? Vamos lá. Irineu Germano. Amanhã estamos de volta com o estádio em nome de SE Construindo com Valor, BV Financeira pensando em trocar de carro. Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Engove, vai pra balada, bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Vem aí o horário político gratuito. Ah, vai lá. Nem sanduíche de mortadela, nem ônibus fretados. Milhares de pessoas voltaram às ruas para protestar. Nunca uma manifestação aconteceu em mais de 200 cidades do Brasil ao mesmo tempo. Protestavam contra o governo que assaltou os cofres públicos para financiar um projeto de poder eterno disfarçado de democracia. Mas não adianta. Além de ter perna curta, a mentira custa caro. Muito caro. E quem paga essa conta somos todos nós. Trabalhadores, aposentados, nossos filhos e você também. Uma das coisas que chamou a atenção nesta manifestação foi a maior participação de pessoas mais velhas. Você sabe por quê? Nunca antes na história desse país, os mais velhos foram tão enganados, desrespeitados e iludidos. Esses brasileiros, construtores da economia e da história do país, já entenderam que nossa economia está se deteriorando muito rápido. Eles já viram esse filme antes, naqueles anos 80 e no início dos 90, com a inflação alta e o emprego embaixo. Quem nasceu depois pode não ter a menor ideia de como é duro ver o preço das coisas aumentando todos os dias. E o salário? Não. Isso quando eram jovens trabalhadores que ainda acreditavam que a aposentadoria lhes garantiria dignidade na velhice. E voltaram a ser traídos. Os aposentados até hoje não receberam nenhum aumento. Tudo que os deputados federais aprovaram para fazer justiça a eles foi inventado. Os mais velhos já entenderam o recado. A voz das ruas é muito clara. O país não suporta mais corrupção e mentiras. Os brasileiros decidiram ocupar seus espaços. E a mulher tem um papel fundamental nessa mudança. Porque somos nós que sentimos primeiro o efeito da inflação. Querem nos empurrar à conta do roubo do nosso dinheiro e do roubo dos nossos impostos que pagamos. Não podemos permitir que roubem a esperança do futuro da nossa família. Já há algum tempo eu venho mostrando aqui mesmo na TV o quão farto todos estamos da forma que a política vem sendo feita no nosso país. Mas, mesmo nos momentos de maior insatisfação, nós não podemos esquecer que a democracia é ainda o único caminho. Direito ao voto é sagrado. E votar com responsabilidade é a forma certa de conquistar o país, o Estado e a cidade que nós queremos. E justamente por essa razão, porque acreditamos que é preciso devolver a política a você, estamos criando uma das mais ousadas ações da história do PTB. Queremos trazer gente nova para a política e também trazer ao nosso partido as pessoas que fazem a boa política, que estão alinhadas com as nossas ideias. Mas para que isso aconteça, o custo das campanhas eleitorais precisa baixar. Só assim teremos mais pessoas de bem, como você, participando da política. Ao democratizar as campanhas eleitorais, podemos transformar esse país gigante numa nação próspera para todos. Vamos construir uma nova política com você, com as suas ideias e com pessoas que acreditam no trabalhismo e no trabalho como a melhor forma de justiça social possível. Nós do PTB acreditamos que quando todos concorrerem em pé de igualdade, vence as eleições aqueles que têm as melhores ideias. Não é o mais famoso, não é o mais rico, mas o melhor para o país, para o seu estado e para a sua cidade. Para 2016, o PTB já tem uma equipe altamente profissional trabalhando em todas as áreas da comunicação. Publicitários, jornalistas, produtores, técnicos de vídeo, áudio e muitos outros para dar a cada candidato a prefeito e vereador, sem nenhum custo, ferramentas para a construção de campanhas de alto nível em todo o Brasil. Chamamos esse moderno sistema de Via 14. Como ele funciona? Estamos trabalhando em todos os passos, do início ao fim. Nele, temos manuais com instruções para pré-campanha, convenções e para a campanha em si. com informações para o candidato e sua equipe. Além disso, via 14 tem milhares de peças de vídeo, áudio, mídia impressa e eletrônica para dar vida às suas ideias e críticas, conforme a situação real do seu município. Você conhece a realidade e sabe o que fazer para mudá-la. Então use o Via 14 para dar vida aos seus projetos e divulgue-os para os seus eleitores. A boa campanha é aquela que fala a verdade. O Via 14 não vai criar proposta para os candidatos. As propostas são suas e as ideias são suas. O papel do Via 14 é ajudar a transmitir corretamente essas ideias, com baixo custo e respeitando o seu eleitor. Por exemplo, com uma equipe enxuta de produção, suas ideias ganham força e se transformam em um programa de televisão de alto impacto. Mesmo em cidades onde não há campanha de TV, as mensagens em vídeo ganham muito poder, pois todo mundo compartilha vídeo e foto em mídias sociais como Facebook e WhatsApp. As mídias sociais têm um impacto enorme em uma campanha, pois em questão de minutos, uma mensagem pode atingir milhares de eleitores. Ou seja, praticamente tudo da pré-campanha ao final da votação. O Via 14 é um exemplo do nosso comprometimento com as campanhas mais éticas, transparentes e de custos mais baixos. Para você, o Via 14 representa mais chances de vitórias com economia de recursos. Representa mais liberdade e mais força para implantar os valores e ideias trabalhistas para o avanço de nossa sociedade e para o progresso do Brasil. Filie-se agora. Venha para o PTB. Mulher de fibra e coragem, a tua imagem é uma bandeira. Cabelos tremulando ao vento e no pensamento a força guerreira. Mulher que é tão destemida, que ama a vida e planta o amor. Anda à frente da humanidade, não importa a idade, um credo ou a cor. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Programe-se. Chico's Groove Radio Show. Começando mais um TG Radio Show aqui na Energia 97. Toda sexta, 2 da manhã. Energia. Electric Daisy Carnival. 4 e 5 de dezembro no Autódromo de Interlagos. Tiesto, Martin Garrix, Riuela, de Ouro, We Have, Dash Berlin, Above and Beyond, Nirvo e muito mais. Em edcbr.com. Patrocínio Skol Beats, Fusion Energy Drink e Smirnoff. Loja de música oficial Google Play. Fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Realização Time for Fun e Insomnia. Vendas ticketsforfun.com.br. Promoção exclusiva. Energia 97. Palavra do vice-presidente Michel Temer. O Brasil vive momentos difíceis, mas já enfrentamos crises ainda maiores, questões que pareciam insuperáveis. Sempre demos a volta por cima e não vai ser diferente agora. O momento pede equilíbrio, o momento pede grandeza e de todos. A hora é de diálogo, de ouvir, de reunificar a sociedade. O Brasil é um só e sempre vai ser maior e mais importante do que qualquer governo. Esta é a verdade. PMDB. Indústria. Amanhã, Indústria apresenta Victor Ruiz e Anne Mello. Audiovisual. Depois da Tour pela Europa, Victor Ruiz e Anne Mello estão de volta na Máquina da Música Eletrônica. Amanhã, Victor Ruiz e Anne Mello no Indústria na Easy.

harmonious. Astonish me with your care and loving kindness. Jaded is what I was before I knew you. Now patient is what I am trying to get to you. Love.